Bom dia, boa tarde ou boa noite, estamos começando o podcast Fórmula Full, edição 78. Eu sou Daniel Gimenez e é com muito orgulho que vou apresentar meus companheiros de bancada, o Wellington Leal. Olá pessoal, boa madrugada, bom crepúsculo, boa alvorada, estamos aí de volta. Vamos comemorar aí o Dia Internacional da Mulher, vamos comemorar a NASCAR. Já estamos no esquema da Fórmula 1 e a Indy também está aí na boca, hein? É isso aí, cara, tá chegando na hora da Indy, já vi Penske com cara de Mercedes, tá? Só na pintura, diga-se de passagem. Porém, né, nós temos aqui também o nosso grande colaborador, né, do Fórmula Full, né, oficialmente agora colaborando com a gente, não mais apenas como convidado, né, é o grande Jarbão, Jarbas Camargo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Dani, obrigado, Wellington, né, bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá nos escutando, e é isso, né? É, mais um final de semana pra mim, assim, ó, inesperados em termos de Edgar de Melo Filho. Pra mim foi uma grata surpresa e foi muito bom escutar o mestre de novo, né? E vamos falar aí do que aconteceu no final de semana todo e dentre outras coisas mais, não só NASCAR, né? Ah, com toda certeza, né, Jarbão? E tem muita coisa bacana pra gente debater aqui. Temos também algumas notícias da Fórmula 1, né, a volta dos que nunca deveriam ter ido, né, que o Edgar Melo Filho agora pela segunda corrida consecutiva. Tem carta do Edgar pra gente ler aqui, mandou mensagem pro Fórmula Full, né, que honra, hein, cara. Ele tá mandando aí em contato com a gente, pedindo apoio. É a humildade em pessoa, a capacidade em pessoa e o carisma em pessoa. A gente só tem a agradecer essa pessoa que é Edgar Melo Filho e agradecer por ser esse amigo que é, esse companheiro, esse colega, né, que sempre tá junto com a gente aí. E vamos junto com ele também, né? E vamos torcer, né? Vamos continuar aí a nossa campanha. Eu anunciei ontem na rádio, inclusive, que a gente vai colocar o áudio aqui, ontem eu estive participando, né? Pela 57ª vez, Wellington, né? Minha participação ali no programa da Clube, né? Fazendo a parte de automobilismo. E os caras gostaram de mim, hein? Estão chamando bastante, tá? E a gente anunciou a hashtag, né? NASCAR Fox, né? Sports. E falando, gente, manda essa hashtag aí, escreve Edgar Melo Filho. O pessoal recebeu muito bem isso daí. E a gente vai colocar aqui daqui a pouco, vocês vão ouvir também essa parte, esse áudio que a gente insere no nosso programa, uns 14 minutinhos, né? E foi muito bacana mesmo. E vamos nessa corrente pra frente aí pra trazer nosso mestre, né, em todas as transmissões. E, nossa, eu quero ver ele na Sprint Cup. Olha o buchão, olha o buchão, olha o buchinho, olha o buchinho. Olha o Brad sujinho. Você imagina o Edgar dando mais emoção, tá? É, Thiago Alves, que faz uma dobradinha muito boa com ele, mas eu acredito que é questão de tempo para se entormar com o Sérgio Lago, né, e com todo mundo. A gente não quer que saia ninguém, a gente quer que agregue e agregar um mestre como aquele, meu amigo. Quem tem juízo, fecha a boca e aprende. Bom, então um oferecimento, né, que a gente sempre faz aqui para o Instituto Ingo Hoffmann, né? Então acesse o site ingohoffmann.org.br. Lembrando, para você digitar aí, né, no seu navegador, são dois Fs, né, no Hoffman, e dois Ns no final, né? E não é M no final, Hoffman. Você vai colocar dois Ns. Então, ingohoffman.org.br, acesse e ajude uma criança a ter um tratamento mais digno contra essa doença terrível que é o câncer, tá bom? Nossos contatos, nós temos o nosso site, né, onde é postado aqui o programa, né? Então você sempre registra aí no seu computador, nos seus favoritos, vamos dar aquele apoio pra gente aí, é o formulafull.wordpress.com, né? O nosso e-mail, se você quiser mandar um texto mais um particular, coisa mais privada, por favor, fique à vontade, dê a sua opinião, sua pergunta, formulafull1@gmail.com. No Facebook, nós temos dois canais de comunicação, tem um grupo e a página, tá? Então você chega lá na lupa, né, e digita Fórmula Full, tá? Digitando Fórmula Full com dois L, separado, sem acento no O, né, você já vai encontrar os dois grupos, tudo bem? É, o grupo e a página. Tem o Twitter, né, que é o @DanielGimenez79, a gente usa mais para divulgar quando o programa é lançado, tá? E também o Instagram, @FórmulaFull. Então lá também, quando o programa é lançado, a gente divulga, né? Por vezes eu coloco algumas fotos aí que a gente bate nos autódromos quando estamos presentes. Tá, uma coisa para interagir legal com vocês aí. E dá uma olhada lá no nosso Instagram, que tem muito piloto que segue a gente lá, viu, gente? Muito piloto bom aí, entendeu? Tem um campeão de Fórmula Elétrica que tá lá com a gente, tem um cara que ganhou umas tal de 24 horas de Le Mans algumas várias vezes, tipo 9, né? Uns sujeitos aí que não vou falar o nome, que são bem desconhecidos, tá bom? É, e temos também um grupo no WhatsApp, né? Agora uma novidade, né? Nós temos dois grupos no WhatsApp, um off-topic, tá? E um oficial do Fórmula Full. Off-topic por quê? Porque o pessoal é tão amigo que começa a conversar de tudo um pouco, tá? E o pessoal que gosta mais especificamente de ouvir sobre automobilismo, às vezes fica um pouco chateado, cabisbaixo. Pô, ninguém tá falando aqui da minha McLaren, da minha Ferrari, da Penske, né? Então a gente separou. Então você tem dois grupos agora. Tem um grupo para chegar lá e falar de tudo o que você quiser, né? Só não vale postagens pornográficas ou sexistas, né? Porque nós temos mulheres participando, e mesmo que não tivesse, já não é um bom comportamento para essa época que a gente vive, tá? Tem grupos específicos para isso, você procura em outro lugar. Tá? E tem o nosso, né? Obviamente, que você vai lá para falar de qualquer categoria do automobilismo, né, mundial, que é o grupo Fórmula 1. Então você manda uma mensagem para mim, para o Eto Leal, para o Gustavo Fu, ou até mesmo para o Gerbão agora, né, que está como nosso colaborador oficial, né? E aí a gente vai adicionar você, né, lá no WhatsApp, nos dois grupos. Ou você opta, quero um ou quero o outro. Tudo bem? Então, com oferecimento do SEB Taticoc, né, de Araçatuba, né, novos alunos, inspira uma nova escola, conheça o sistema Grow Up, né, entre, acesse o site, tá, o seb.com.br, ou você pode clicar no link, né, que vai estar disponível na nossa postagem. Vai lá, conheça um pouco desse sistema e busque uma escola melhor para o seu filho, lembrando que a rede se estende por todo o Brasil e até exterior, tá? Inclusive eu já trabalhei na rede no exterior, no Japão. Bom, então vamos começar o nosso programa, né? E agora tem uma notícia que eu não gostaria de dar de forma alguma, né? E é uma forma de eu dedicar esse esforço nosso em gravar programas, podcasts, postagens, interagir com vocês. Eu quero dedicar um grande amigo, né, não meu assim, de contato, né, um irmão de um grande amigo, mas que com certeza é um cara que tem gasolina na veia, é um cara que curte muito, tá? E infelizmente, né, curtia. E faleceu então, né, no dia de hoje, né, Kleber Bachega, irmão, né, do nosso amigo, seguidor aí nos grupos aí do Facebook do Fórmula Full, o Jorginho Bachega, tá, lá de Bauru, né, que trabalha na Toyota, é um cara também com gasolina na veia, e o seu irmão, né, faleceu, tá, tava na UTI aí, vindo de um longo tratamento, né, meses, né, se tratando. Eu ainda não tenho mais detalhes da causa mortes, tá, mas a gente já sabe, né, que infelizmente ele acabou, né, fazendo o seu passamento, né, passando pro lado, né, da qual nós todos viemos e voltaremos um dia. Então a gente quer que ele vá com boa, com bastante serenidade, né. E para quem não conhece a história do Kleber, o Kleber, ele tem muito contato, né, tinha, com o Ayrton Daré, né, o bauruense que pilotou na Fórmula Indy, chegou a vencer corrida na Fórmula Indy, liderar em Indianápolis, e eles chegaram a montar uma equipe bauruense. Poucas pessoas sabem disso, né? Bauru, no interior de São Paulo, já teve uma equipe na Fórmula Indy por uma corrida em Indianápolis, patrocinado pela Octane Motors, né, que é uma agência de carros lá em Bauru. E um carro azul e vermelho, com labaredas, belíssimo. Lembra muito do Jeff Gordon, né? Competiu com o Ayrton Daré nas 500 milhas de Indianápolis, tá? E ele tava lá com a equipe, tinha uma foto aí do Kleber do lado, do troféu. Tava também o Glauco Vinocoruvas, né? Para quem, né, é do ramo, sabe que ele é um kartista, tricampeão brasileiro de kart, também bauruense. Então era o pessoal caipira, assim, daí, que foi lá para os Estados Unidos e mostrou sua força. Então aí é um cara com gasolina na veia que vai alegrar as corridas, né, agora do outro lado, tá bom? Então fica aí nosso registro, é nossa dedicação desse programa à memória de Kleber Bachega. E sabe, Wellington, uma coisa legal? Sabe qual foi o desejo dele? É. Que as pessoas, caso ele viesse a falecer, isso ele pediu pro irmão, em vez de só ficar chorando em velório, fosse na cervejaria que ele gostava, lá no bar, né, e bebesse. Vamos beber em homenagem ao Kleber. E hoje eu abro o Facebook, tá a foto, todo mundo lá no bar, mulheres, crianças, claro, criança não bebendo, né? Adultos, todo mundo brindando ao Kleber, cara. Foi sensacional isso, né, meu? Lembrar da vida do cara, né? Não é só lembrar dele. Sim. Na hora que ele se vai, né? Ele falou, ó, se eu me for, eu sei que é triste e tal, pras pessoas mais queridas, mas vai todo mundo beber. Vai todo mundo beber e brinda, que eu quero chegar do outro lado rindo. Eu quero olhar lá de cima pra vocês, dando um brinde, sabe? Olhando pro céu, mostrando a cerveja. Tamo aqui, meu irmão. Daqui a pouco a gente vai aí te ver. Mas por enquanto é aqui que a gente vai ficar, né? Então fica aí nossa homenagem. É esse cara que eu não tive o prazer de conhecer. Deus não me deu esse privilégio. Mas eu tive o privilégio de conhecer o Jorge, né? Através do meu amigo, o Arnaldo, lá de Bauru também, né? Outro cara que tem gasolina na veia, fã do Edgar, que sempre nos ouve. Ele sempre tá na... Esses dois aí sempre tá na nossa marcação lá no Facebook, tá? e me apresentou a ele. Puta, cara, sensacional, meu. Eu vi o Jorginho uma vez que eu tava de férias no Brasil, ainda trabalhava no Japão, e nunca mais perdi contato. Vou em Bauru, eu vejo ele pela internet, o cara compra miniatura, às vezes que eu preciso, manda pra mim, que às vezes não sai aqui nessa tuba, mas sai em Bauru. Não tenho o que falar, um cara 100%, entendeu? E o irmão dele, com certeza, era tão ou mais, vide a alegria das pessoas, né? Alegria entre aspas, claro, a dor da perda, mas alegria em estar celebrando a vida que ele teve, né, aqui na Terra. Então, essa dedicação que eu gostaria que o Jorginho, depois, quando estiver mais tranquilo, né, mais em paz, né, possa ouvir e se emocionar de uma maneira positiva, entendeu? Vale esse legado e que sirva de exemplo para todos os demais aqui. Para que tristeza, né? Vamos levar a vida com alegria, ela passa rápido, tá bom? Então vamos lá, então. Posso fazer um adendo aí que você falou? Por favor, Jabão, acabei esquecendo. Opa, não, imagina. Falando em Ayrton Daré, eles montaram essa equipe para uma corrida só, né, que foi a Indy 500. Isso. Foi a de 2000? Eu não lembro a data, cara. Né? Eu lembro assim, ó, porque eu lembrei do Ayrton Daré na Indy 500 de 2000, que ele tava dando um show. Ah, não, essa daí ele tava no Team Extreme, né? E depois ele teve um acidente, né, na Índia, ele parou, né, se machucou muito naquele acidente, e depois eles voltaram, mas isso aí eu já estava no Japão quando eles formaram a equipe. Sim, e vou dizer, eu lembro muito bem assim. Depois de 2004, 2005, assim. Então, eu lembro muito bem assim, ó, que se aquele motor não se entrega, seu Montoya não tinha levado aquele caneco. É, isso aí foi... Nossa, as rádios em Bauru ficaram loucas naquele dia. Eu lembro da narração, se eu não me engano, era o Luciano do Vale. Né? E o Luciano do Vale, com aquela voz potente, Bauru em festa! Né? E realmente, cara, a cidade parou, sabe? Para ter um seu representante, um cara que eu já conversei também lá, é de uma família de muitas posses, de muitas empresas na cidade, mas um cara humilde, hein? Montou um cartódromo lá, abria para qualquer um, sem cobrar ingresso, ir lá e ver as corridas que ele organizava. Entendeu? É, se eu não me engano, chegou a ter um Desafio das Estrelas lá, o semelhante, o cartódromo Toca da Coruja, né, que é da família dele, tem uma propriedade, né, rural deles, né, ali nas cercanias da cidade. Entendeu? Já entrevistei o Daré em 2003, se eu não me engano, né, e conversei outras oportunidades. Cara, sempre atencioso, menino bacana, né, então agora está mais envolvido com os negócios da família do que automobilismo. Mas foi uma perda esse Daré, né, cara? Eu acho que era um cara que poderia ter sido campeão da Indy, viu, bicho? E Jarbão, só uma curiosidade, viu? Eu encontrei ele um mês depois. Acho que não tinha dado um mês depois daquelas 500 milhas de Indianápolis, cara. Né, encontrei ele num consultório médico, né? Eu tinha levado minha mãe, e por coincidência ele tava esperando alguém da família lá também. E aí aproveitei, né? Tava lá na sala de espera. Falei, porra, que chance, né, de conversar com o Ayrton Daré. Foi ali que eu peguei um autógrafo dele também e comecei a conversar e tal. Cara, meu, ele viu um cara com gasolina na veia ali, na hora que eu comecei a conversar com ele. Sentou e começou a trocar ideia, aí falou a posição que ele tava. Meu, eu me beliscava, sabe? Na época eu tinha ainda 22 anos, era uma das primeiras experiências conversando com um piloto que eu tive, foi no ano 2000, inclusive. Eu falei, cara, eu tô trocando ideia com o cara que liderou as 500 milhas de Indianápolis. Nossa. Te juro por Deus, Jarbão. Te juro pelas minhas filhas. Eu troquei ideia com o cara que há menos de um mês tinha liderado as 500 milhas de Indianápolis. Isso com 22 anos, entendeu? Tava começando na minha vida formada de professor, começando a pensar em atuar alguma coisa no jornalismo. Eu não registrei nada, não bati nenhuma foto. Eu não tinha noção. Atrás, naquela época, não tinha nem celulares com foto, né? Aqueles Motorola só digitalzinho. Mas deu pra eu ter aquele momento, cara, na minha vida. Entendeu? Isso eu vou levar para sempre e agradeço a ele sempre por ter dado atenção. E para quem não sabe, o Kleber, né, juntamente a pedido do Jorge, né, antes de ter tido seus problemas, né, que acabaram com a sua vida agora, estava começando a conversar com o Daré para ele gravar uma entrevista com a gente, né? E infelizmente o Kleber não pôde continuar o convite. E futuramente o Jorge vai tentar pra gente, né? E com certeza, a hora que o Daré souber que a gente é tudo, já conhece ele, tal, ele vai dar entrevista, mesmo que não conhecesse, né? Mas ele tava, ia começar esse... O Jorge falou, meu irmão vai falar com ele, né? E acabou que logo depois teve os problemas, né? E o Daré tava no exterior, tava fazendo alguma viagem, e acabou que não deu tempo, né? Mas um dia a gente vai conversar, e o Kleber vai estar ouvindo, Não é verdade, Wellington? Verdade, cara. Vai estar aí, ouvindo, sabendo que a gente está compartilhando esse sentimento aí de perda, mas vida que segue, vão lembrar dos momentos bons e o show tem que continuar, né, cara? Né? Não, o Kleber foi tão bacana que a gente lembrou até do Ayrton da Areia de Corridas, cara. Vai vendo. É, você vê. Até nesse momento difícil ajudou a compor o programa, né? Mas vamos lá então, gente. É, agora, né, vamos fazer uma homenagem pro Dia da Mulher, né? Porque o programa era para ser gravado no dia 8, né? E tivemos um problema aí com os computadores. E aí acabamos que estamos gravando agora, né, no dia 9, quarta-feira. Tá? Irá ao ar no dia 10, na quinta, né? Se não tiver nenhum problema aí pro Ayrton de atraso, alguma coisa que às vezes, né, pode acontecer, tá? E a gente vai deixar uma homenagem aí, né? Para homenagear as mulheres, né? Inclusive na nossa arte, né, do banner do programa, vai estar lá a Penélope Charmosa, a nossa faixa, que é azul escura tradicionalmente, ela vai estar rosa, né, em homenagem às nossas lindas, maravilhosas mulheres que nos aguentam, né, e têm paciência com nossas manias, com o nosso automobilismo, e aquelas que também gostam de automobilismo, né? E aí temos duas mensagens, mas muito especiais, né, de duas divinas princesas, rainhas, amigas, sabe, que amam o automobilismo, tá? E deixaram aqui pra gente, né, explicando como é a sua paixão, né, como que uma mulher se interessou, que é um esporte muito machista, e eu não arrisco dizer, eu tenho certeza, é mais machista até do que o futebol, tá? Futebol já tem ligas organizadas femininas por tudo quanto é parte, o automobilismo ainda engatinha nessa parte aí. Né? E vamos ver, né, se vai ter uma evolução, se as mulheres continuarão competindo em categoria só com homens, será que teremos evolução de categoria só de mulheres, como já teve algumas ações no passado, tá? Mas o Ayrton vai colocar agora, né, no, na mensagem que teve pelo WhatsApp, né, Ayrton, capricha aí, deixa o microfone bem perto para não ter oscilação, né, um primeiro depoimento aí, né, de uma pessoa muito querida pela gente, né, que também é, tem gasolina na veia e apresenta podcast, que é nada mais, nada menos do que Bárbara Franzin. Por favor, senhor Alberto Leal, coloque o que ela disse pra gente. Aqui é Bárbara Franzin, do Café com Velocidade. E bom, hoje eu vou contar um pouquinho de onde que surgiu essa minha paixão por automobilismo. E pra ser bem sincera com vocês, eu não sei dizer uma coisa específica que me fez gostar de corridas, porque a minha família acompanhava até muito na época do Senna, acredito que como a família de todo mundo aqui. Só que nessa época eu não era extremamente ligada. Eu fiquei bem triste quando eu soube da morte dele. Eu tinha 10 anos na época, mas eu não assistia todas as corridas. Só que aí minha família parou completamente. Automobilismo, Fórmula 1, era um assunto que ninguém nem comentava em casa. Então, aos poucos, eu mesma comecei a assistir uma corrida aqui, outra corrida ali. Fui acompanhando cada vez mais e, de repente, eu estava indo em autódromo, eu estava acompanhando Fórmula Renault, Stock Car, né, que dava para ir assistir, que era fácil naquela época. E passei a acompanhar categorias internacionais também. E meu mundo de automobilismo se ampliou de uma maneira tão grande. Depois veio a internet e aí eu já criei o Velocidade, que hoje em dia eu faço junto com o Thiago Raposo e uma galera bem legal. E logo em seguida criamos o Café com Velocidade. Então, não tenho uma paixão específica, não sei dizer de onde que surgiu essa paixão. Paixão eu tenho, mas queria agradecer a todos vocês também por esse espaço aqui, por participar do programa. O Wellington esteve com a gente no Café com Velocidade dessa semana. Pede para ele contar aí o que aconteceu com ele na nossa gravação, porque o pessoal do nosso ao vivo está até agora querendo saber onde foi parar o Wellington Leal. Valeu, galera. Abração para todo mundo e até a próxima. Oh, Wellington, o que aconteceu com você nessa gravação? Que agora eu fiquei curioso, cara. Foi. Morfeu me chamou, entendeu? Aí eu fui dar um papo com o Morfeu no outro mundo lá e eu dormi, né? Rapaz! O pessoal grava muito tarde e tal, e eu tava cansado pra caramba. Aí acontece, né? Mas, ô, Gerbão! Vida que segue. Gerbão, você já dormiu na hora H assim, Gerbão? Não. A gente tava falando agora há pouco aqui em off dos nossos velhos tempos do Fórmula Full, bem no comecinho, os primórdios. Cara, eu já dormi no Fórmula Full quando a gente fazia um bem, bem off-topic o Fórmula 1, eu já dormi também, viu? Porque... É, quando ele se chamava Loucos pelo Loucos, né? Era sábado, a gente gravava até as 3 da manhã. É, no... numa coisa, uma loucura geral, uma bagunça. E... Ah, mas pô, 3:30 da manhã também, né? Então era complicado, né, meu? Mas não era só você, não, eu tinha mais um lá. Ah, mas eu já dá, não, ali eu já dei capotão, sócio. Ali eu já dei no muro forte, viu? É. Nossa. Caraca, velho. Bom, mas vamos lá então. E além da Babi, né, que proporcionou esse momento cômico pra gente também, e a gente gostaria de deixar uma homenagem a ela, né, meu, que é a única mulher que eu tenho notícia, né, que participa, né, de um programa, um podcast sobre automobilismo, né, como no caso do Café com Velocidade, né, dos nossos amigos lá. E, poxa, comanda aquilo lá, sabe? É quem é a âncora do programa, né? Não deixa a peteca cair, né? Organiza estrutura, né? E ela distribui o jogo para todo mundo, né? Então, realmente... E ela gosta, né, mesmo, não é? Não é pose, não é... É, não é de alegria. Não é, vamos dizer assim, que nem... A gente colocar uma mulher aqui que não sabe nada, aí dá e rola, entendeu? Não, a Babi gosta mesmo, sempre gostou. E pelo depoimento dela, parece que foi uma coisa natural mesmo. Que tava dentro dela, assim, entendeu? Não teve uma virada, uma mudança. Foi naturalmente, foi crescendo cada vez mais. É verdade mesmo. E temos uma outra mulher também, né? Uma nossa amiga aqui, né? Mãe de piloto, né? Que é a nossa querida Fabrícia Wellington Leal. Coloca agora a mensagem que ela deixou nesse Dia das Mulheres pra gente. Fabrícia de Brusque, que eu já tive o prazer de conhecer pessoalmente, gente finíssima. Olá, amigos do Fórmula Full. Aqui quem fala é Fabrícia Bianchini, uma apaixonada por automobilismo. Então, sempre gostei de motores, de carros e de velocidade. Eu aprendi a dirigir sozinha aos 12 anos de idade, mais ou menos na mesma época em que conheci as corridas de velocidade na terra aqui em Santa Catarina, e na mesma época que comecei a acompanhar a Fórmula 1. Na Fórmula 1 surgia um novo nome, Ayrton Senna da Silva. E a cada domingo eu e a minha avó ficávamos torcendo por ele em frente à TV. O tempo passou, eu casei com uma pessoa que também curte um monte de automobilismo e o meu interesse só foi crescendo. Eu e meu marido acompanhávamos juntos outras categorias, como a Indy, motocross, MotoGP, Fórmula Renault, além do kart aqui na nossa cidade. E como diz o ditado, filho de peixe, peixinho é. O meu filho cresceu adorando carros, sabendo marca, modelo de todos os carros, colecionando miniaturas. E em 2007, ele conheceu o canal Speed e me apresentou a NASCAR, que passava lá. Foi amor à primeira vista. Daí não foi mais só os domingos que a gente ficava na frente da TV. Era sexta-feira, era sábado, não tinha mais data. A paixão, então, foi sempre crescendo. E a gente começou a se interessar por outras categorias também. E em 2010, ele começou a correr de kart. Então, hoje, as corridas fazem parte da nossa vida. Um beijo a todos. É isso daí, né, Fabrícia? Muito obrigado pela sua participação também aqui no Fórmula Full, né? Então você vê aí mais uma mulher de fibra, né, cara, que sempre tá aí, né, com gasolina na veia, acompanhando, né, o menino, né, que a gente quer trazer, né, em parceria com nossos brothers, né, lá do Bandeirada, para uma entrevista, tá? Vamos ver quando a gente vai conseguir marcar isso, vamos botar esse projeto aí. Tô insistindo pro... Eu e o Tio V, né, estamos insistindo aí pra gente conseguir uma data, né? E vamos ver o que dá isso aí, a gente já a gente vai conseguir, tá bom? E filho, só uma coisinha, Dani, o filho dela anda muito, hein? É, né? O moleque é bota, só precisa de apoio, eles batalham muito pra poder pro menino continuar andando, e ele é craque, hein? Não é porque é filho dela, não. Tem não. Título, o cara é bom. Não, e eu quer ver vocês dar risada agora? Jarbão, perdão, pode falar? Então, aí eu vou fazer um adendo aqui também, que antes de conhecer a Fabrícia, eu conheci o filho dela, né, o Guilherme. E o mais curioso, cara, foi como é que a gente se conheceu. Tem um fórum, né, do Auto Racing, né? E pessoal que tem ligas e tal, tem lá um espacinho dedicado no fórum. E tem a LBN, Liga Brasileira de NASCAR, para correr com o NR2003 simulador de NASCAR. Eu comecei a correr e ele também. E a gente ficou muito amigo, conversava direto no TS. E aí foi essa coisa assim, ó, eu conheci primeiro o Guilherme, o cara também super gente boa. E aí conheci depois a mãe dele, né, a Fabrícia. E estamos aí até hoje também. E aí já juntou esse negócio que, pô, eles acompanham o NASCAR também. Então já juntou tudo e já ficou todo mundo amigo, e, sabe? Amizade de longa data também. É, cara. Muito, muito gente fina mesmo essa família aí. Espero conhecer também um dia pessoalmente, né? Mas agora a gente vai fazer um especial aqui, né, das mulheres, né, que já competiram no automobilismo. Aí eu peço tanto pro Jarbão quanto pro Wellington, né, se puderem buscar informações aí na internet, né, para complementar melhor aí. Mas vamos falar de algumas mulheres, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, né, em categorias top, tá? E para fazer essa justa homenagem, né, independente dos resultados alcançados, né, mas de uma luta principalmente contra o preconceito, tá? De achar que a mulher não pode fazer uma mesma coisa que um homem faça, né, em igualdade ou até melhor. Eu acho isso muito errado, eu não concordo com essa visão, eu não concordo com quem diz que não existem resultados expressivos de mulheres no automobilismo, né, para se julgar se podem ou não competir em igualdade. Eu não tenho dúvida que pode competir em igualdade, tá? O que acontece é que a quantidade de mulheres, né, que estão desde categorias de base é infinitamente menor do que a de meninos, né, de homens, tá? O que, sabe, baixa muito a oferta e possível chance de sucesso, entendeu? Você tem que ver que a cada homem que é campeão mundial de Fórmula 1, quantos competem no mundo inteiro, né? Então, fica a dica, tem que fazer análise por esse lado, tá? E nós já tivemos mulheres que tiveram sucesso, já tiveram vitórias, né, em automobilismo internacional, tá? E eu acho que a mulher tem que ser vista no automobilismo como qualquer outro participante homem. Tem momentos bons, momentos ruins. Se a mulher não for tudo aquilo, ela vai acabar andando no meio do pelotão. Não há como se negar que existe um apelo de marketing, né, de uma mulher estar no grid, mas muitas já fizeram bonito já, tá? Vamos começar por qual categoria? Vamos começar falando da NASCAR, né? A NASCAR nós temos aí há muitos anos já, a Danica, né, Jarbão? Isso. E a Danica, né, que ela fez uma carreira para a Fórmula 1, assim, no caso, né, para os monopostos, desculpa, era essa palavra que não vinha. E depois, em 2009, foi que começou esse processo, né, da transição dela da Fórmula Indy para a NASCAR, onde ela está atualmente. Ela tem uma pole da Daytona 500. Ei, Jarbão, só de corrida, tá me falando uma coisinha? A Danica, em 2005, venceu uma corrida de Indy e Moteg no Japão, viu? Exatamente, né? Venceu lá, né? E, claro, ela tava na Andretti, né? Não, perdão, na Hall Letterman. Não, ela tava na Andretti, na Andretti. Era um carrinho pretinho e azul da Motorola? Era, exatamente, na Andretti. Eu tenho esse aí na minha coleção, cara. Eu tenho um carro que uma mulher usou pra vencer uma corrida, bicho. Que ela era, nesse tempo, companheira de equipe do Tony, né? Tony Canaan. É. Exatamente. E eu vim falar que, sabe, não tem talento. Você tenta vencer uma corrida na Fórmula Indy, José. Vamos ver o que acontece. É, então, né? Os caras tudo amador, né, Jarbão? Ah, falar é fácil. Sentado aqui na frente do computador, nossa. Faz o mundo acontecer. Ei, Jarbão, né? Na NASCAR também tem a Jennifer Jo Cobb, né? Isso. A Jennifer Jo Cobb, ela tem uma carreira maior na Truck Series e passa pela mesma situação, sabe? De pessoal assim, uma equipe pequena, sabe? Corre atrás do patrocínio, não consegue correr o calendário completo, algumas corridas, certo? Mas consegue classificar para correr. Enquanto assim, ó. Por exemplo, a Truck Series hoje, se eu não me engano, são 34, 35 trucks por corrida. E acontece, por exemplo, de 48 se inscreverem, 45. e ela vai conseguir classificar, sabe? E muito macho aí não consegue. Não consegue largar. Agora, Jarbão, você sabia que tem uma brasileira que correu na... aquela corrida da Late Series na Europa? Sim, é... Gabriela Prado. Isso. Eu soube, né, da Gabriela. É que eu não acompanho, eu sou completamente leigo na categoria. Não é preconceito, mas é... Se eu não me engano, ela revezava com outro piloto também, né? Uma coisa assim. Não, eu só achei o nome dela aqui citado, cara. E foi pra mim, agora foi uma grande surpresa, cara. Então, tanto até que há quem interessar possa, que... Até, assim, eu vou trazer a informação aqui, né, caso o pessoal aí não saiba, que a Record News tá passando VTs da Sprint Cup. E eles começaram passando essas corridas da NASCAR Europa, né, onde corre a Gabriela Prado e tem mais um piloto brasileiro aí que tá com escapando agora. Ele foi pra Truque, era a... pessoal, putz, esqueci o nome dele, mas ele foi pra Truque agora. Ele também andou muito bem lá, né? Isso. Então, assim, ó, não existe fronteiras, não existe limitação pra mulheres, né? São feitos históricos. Assim, ó, depois, claro, antes da Danica escrever essa história, uma das mulheres de maior relevância na categoria foi a Janet Gurty, né, que ela competiu até 70 e... competiu, a primeira temporada foi 76, e ela teve 33 largadas na categoria, né, e 5 top 10s. 5 top 10. 5 vezes ela chegou entre os 10 melhores. Certo? Também é um feito muito... é super relevante. E outra pessoa também que escreveu o nome da Sprint, que ela quebrou o recorde feminino de velocidade em 88 em Talladega, que foi a Perry Moise, né? Que ela fez 5 largadas na categoria, né, e foi no ano de 87 isso. Eu lembro que ela tinha corrido, acho que era um Oldsmobile, assim, rosa, patrocínio da Amway, né, mas também foi um feito muito memorável, que ela fez a pole em Talladega 88, se não me falha a memória. Caramba! Exato! Na Fórmula 1, né, tem a Maria Tereza de Filho. Não, Wellington, só uma... um adendo rápido antes de você passar da Fórmula 1, só falar aí pro Jarbão, né? Para quem às vezes fica desmerecendo, né? Para os sofazeiros, são como a gente, né? A maior parte das coisas a gente vê do sofá, né? Poucas às vezes a gente tem o privilégio de estar no autódromo, né? E só falar uma coisa: se você nunca viu uma corrida de NASCAR num oval, ou em qualquer pista que seja, se você nunca viu aqueles 40 carros, né, passando lado a lado, às vezes 3, 4 lado a lado, né, e você percebe que no meio deles passou uma mulher na mesma toada, né, você vai perceber que ela não deve nada a nenhum machão ali. Refinamento de talento é outra história, entendeu? Chegar campeão também, mas só de estar ali no meio competindo em igualdade de condições, no sentido de tá acompanhando, vem na jogada, né? Quem já viu a NASCAR, os carros da NASCAR passando ao vivo, conta que é mais impressionante que Fórmula 1, né? E ela tá lá. Então, o que a gente vai falar, né? Então, realmente, tem que se dar o valor. Mas o Ayrton já vai pra Fórmula 1 ou você quer falar da Indy primeiro? Ah, vamos falar da Indy então, e eu também vou dar uma testemunhal também, falar que é uma besteira esse negócio de separar por gênero, você... chegar e dizer que um gênero é pior que o outro, as experiências são diferentes, cada um, vamos dizer, tem a sua qualidade, e as mulheres estão aí, têm o seu espaço, não tem motivo nenhum, nem sociológico, nem biológico, coisa alguma, pra gente desmerecer ninguém, cara, entendeu? Sim. Eu acho que é uma besteira a gente chegar e falar o que uma pessoa não pode fazer, que tem ou não tenha talento. Eu só acredito que as mulheres só não estão tendo mais representatividade no automobilismo por falta de oportunidade e por falta de mais mulheres. Mas quando elas começarem a entrar, vamos fazer uma peneira e vai te dar uma mulher com talento, entendeu? Né? E o Wellington, ia ser muito chato se nossas mulheres fossem pilotos da NASCAR, né, cara? Nossa, cara, eu acho muito legal. Nossa senhora. A Danica, ela tem uma representatividade muito boa. Você vê meninas na arquibancada, mães, todas torcendo pra Danica, entendeu? Você cria uma representatividade, uma empatia natural, cara. Do mesmo jeito que a gente fica até brincando, por que não tem brasileiro na NASCAR? Você tem uma mulher, você tem uma coisa assim pra atrair, entendeu? Isso é muito legal. Né? É isso daí. E na Indy, né, cara, na minha cabeça, assim, o primeiro nome que vem quando se fala de mulher, e até acompanhei ela, né, na parte final da carreira, é a Lynn St. James, né, cara? É, Lynn St. James, né, ela teve 4 corridas, teve 4, 9 inscrições, teve 7 largadas, já conseguiu, chegou a largar de 6º colocado, e a melhor colocação dela foi 11ª, ela andou de 92 até o ano 2000, né, cara? Sim. Não foi uma carreira muito pequena, não. E tem vários nomes, né, cara? Tem a Sarah Fisher, tem a Danica, que a gente já falou, a Milka Duno, a grande brasileira Bia Figueiredo. Simona de Silvestro, Pipa Man. Essa é excelente, hein, cara? A Catherine Legg, cara, das 24 horas de Daytona, o que ela fez, cara? Nossa, nem se fala, cara. Olha... Não. E a pioneira foi Janet Grich, americana. E teve uma que também correu na Indy e na Fórmula 1, que foi Desiree Wilson. Desiree Wilson, né? É, uma sul-africana, cara. Então, não. Elas participaram, elas deram uma cara, mostraram sua qualidade. Foi muito legal isso daí. Né? É muito bacana mesmo a gente ver isso, né, cara? E a Lynn St. James, né, se eu não me engano, em 93, nas 500 milhas, ela largou à frente do Nigel Mansell, cara. Meu amigo, tu vai fazer um tempo melhor com o Leon Nigel Mansell. Você tem que ser muito bota também, entenderam? Mas a gente sabe, né, às vezes o noviciado, a idade da Lynn St. James, ela já não era mais uma moça, né, novinha, quando tava nesse... Né, mais nessa geração, digamos assim, para acompanhá-la, né, da época que ela conseguiu chegar, né, na Indy para competir e tudo mais, tá? Mas eu acredito que hoje a Lynn St. James poderia ter até mais sucesso, né, se naquela época já estava por lá, tá? Então realmente fica aí, né, essa lembrança dela também, tá? E de todas as outras demais, né, que o Wellington falou aí, Sarah Fisher, né, quem não se lembra dela no carro azulzinho lá, tal, competindo, também a Pipa Man, também tem aí a Simona de Silvestro. Aí fica só um protesto meu, Wellington, que eu já vi muito narrador tarimbado e comentarista, né, comentando sobre a beleza da moça, entendeu? Isso aí é sexismo, entendeu? É ridículo. Por que eles não ficam comentando do piloto mais bonito, né? Eu não vou dizer que sabe quem é, porque vão dizer que eu persigo, tá? Mas é uma pessoa de estatura mais ou menos de 1,50m que comentou, né, tal piloto, ah, você é feio de doer. Pô, mas peraí. É concurso de beleza, entendeu? Até onde eu sei, não, né? Inclusive a pessoa perderia para ela em concurso de beleza e perderia também no automobilismo, porque pensa que é piloto, né? Mas essas coisas que eu não aceito, sabe? Não aceito. Eida, a beleza da mulher é uma coisa natural, né, cara? E isso é um plus, não é a única coisa, né? E do mesmo jeito que a mulher também, que acompanha o automobilismo, tem todo o direito de achar um piloto bonito também. Não, mas o que eu digo é o seguinte, deles analisarem a mulher apenas nesse ponto de vista. Não, com certeza, mulher não é bibelô. Tá? Tem que se analisar a beleza. Meu amigo, a pessoa é bonita pro teu gosto ou não é? Não foi? Cala tua boca. Você fica falando em rede nacional que a mulher é feia. É, entendeu? Verdade. Cada pessoa tem seus olhos pra dizer o que é feio e o que é bonito. Por isso que eu admiro cada vez mais o mestre Edgar Melo Filho. A gente sabe a força que ele dá pras mulheres no automobilismo. Força que ele deu pra Bia. A força que ele dá pra Danica. Inclusive, ele era o personagem que torcia pra Danica, né? Sempre quando tinha o programa do Loucos, tá? Por automobilismo lá com o Adalto Silva. Né? E ele é de verdade mesmo. Manda e-mail, ele tá lá, gol Danica, gol Danica. Entendeu? Ele dá força, não tem preconceito. O mestre é livre disso. Só entendeu? Agrega, então, né, cara? Só agrega. Só agrega. Tem gente que fala que agrega, mas na realidade mais separa do que outra coisa. O mestre agrega sem divulgar. Isso que é interessante. E agora, né? Vamos falar da categoria mãe aí. Não pode esquecer do WRC também. Oh, essa aí tem uma muito especial, né, cara? Não, vamos falar desse antes. Michele Mouton no WRC, cara. Venceu no WRC, meu companheiro. Com os caras bem ruinzinhos também, né, Roberto? Nossa, com os carrinhos bem fraquinhos, né, cara? Umas estradinhas bem... Oh, meu Deus do céu. Não, pai. Michele Mouton, cara. Convenhamos. Ó, vencer na Indy é uma coisa, vencer na NASCAR é outra, vencer na Fórmula 1 é outra, mas vencer no WRC, sócio. Não é pra qualquer um. E falando nisso... É de ajoelhar e beijar os pés. Né? E na MotoGP, cara? Teve alguma? Olha, MotoGP, não tenho certeza, cara. Isso aí eu vou ficar te devendo, cara. Eu sei que nas categorias aí menores eu já vi, né? Principalmente aqui no Brasil também tem mulher competindo e tal, mas... A gente tem aqui no Brasil, né, nas categorias de base também em automobilismo... Tivemos uma atriz da Globo, né? Eu não lembro o nome dela agora, cara. Anos 80 ela competiu, né? Ela foi uma atriz global e foi para a carreira automobilística também, né? De repente, se vocês pesquisarem rapidinho, vocês encontram o nome dela, tá? E eu não lembro o nome agora, cara. Só sei que ela correu com um carro que foi patrocinado até pelo Botafogo do Rio de Janeiro uma época. É, teve, infelizmente, até vou lembrar agora, que teve uma piloto de moto em Superbike pelo Brasil aí, que faleceu, inclusive, num acidente em Brasília. Isso. É, não lembro especificamente o nome dela, mas infelizmente foi um caso fatal e era uma mulher, infelizmente, que aconteceu. Né? Infelizmente. E na Stock Car Brasil, né, a gente tem a Bia Figueiredo, né, cara, que já passou pela Indy Lights, né, ela chegou a vencer corrida na Indy Lights. Tá na Indy, né? Acabou não tendo tanto sucesso assim. Na Stock Car ainda está em processo de se firmar, né, Gerbão? Isso, né? Então, leva um tempo para ganhar uma horinha de voo para engrenar legal, né? Sim. E aí, outra coisa aqui, ó, né? Seguindo, voltando um pouquinho no papo, né, de mulheres, tem um nome que vocês têm que guardar. O nome é Nicole Behar. Eu vi essa menina correndo nas categorias de base lá, os KM East Series, West Series, e vou dizer um negócio pra você, filho. É, você vai chegar aí, ó. Só dá uma encostadinha pro lado assim, você já era. E ela ganha. É, não tem bobo não. Agora, não tem? Agora só complementar, eu achei aqui sobre motos de mulheres. E realmente, teve uma na Moto 3, Ana Carrasco Gabarron. Ela correu de KTM em 2013, com 16 anos, entendeu? É, eu sabia, eu lembro que tinha uma moça. É, e tem mulher no Enduro de Moto, Jenny Daniels. Tem mulher no britânico de Superbike, Jenny Timroth. Tem na Moto 3 espanhola, Maria Herrera Munhoz. Tem até em Dakar, lá Sanz. E até em Ilha de Man. Beryl Swan andou em 62 em TT, cara. Na Ilha Sim. de Man. Ué, tem uma chinesa aí no Rally Dakar esse ano que teve um acidente na Argentina, né? Também. Que não foi necessariamente só culpa dela. Né? E também a gente tem que lembrar, né, de todas as categorias no Brasil, Mercedes-Benz Grand Challenge também tem mulher, só não me vem à cabeça o nome agora. Teve uma piloto que deu entrevista com o Café com Velocidade também, do Sertões também, vamos esquecer. Sim. Também. E não pode esquecer da Débora Rodrigues na Truck. Opa, não tem como, né? Né? E a gente tem que bater continência também, não só para a Débora Rodrigues, mas para a promotora da Truck agora, né, cara, que seguiu o trabalho do Aurélio Félix Batista, né? Fazendo dessa categoria uma das maiores da América Latina, da América como um todo, tá? Que... Como que é o nome dela mesmo, gente? Ah, eu já vou achar aqui. O alemão tá me atacando agora, né? Ah, sim. Mas aí, já partindo para essa parte administrativa, vamos dizer assim, Dani, o primeiro nome que vem na minha cabeça é Monisha Kaltenborn. É. Né? Sauber, né? Claire Williams é sensacional, né, cara? Ela tá com uma fibra na frente daquela equipe que é terceira maior vencedora da Fórmula 1. Né? Ah, o Dan, só te falar, é Neuza Navarro Félix. Sim, a dona Neuza, pô, lembrei agora do nome, né, graças à lembrança do Wellington aí. É, que o alemão às vezes vai chegando mais cedo, né, cara? É. Impressionante isso. Mas, tá? Então, agora voltando a e uma coisa muito legal, né, é um setor administrativo da Fórmula 1, né, cara, é uma coisa que, vamos dizer assim, é um território prioritariamente masculino, de comando, que às vezes muita gente tem preconceito, e elas estão aí, cara, provaram o seu valor, então... Não, e mulher quando quer mandar, meu amigo, sai de baixo aí. É, cara, muito legal assim. A Fórmula 1 deveria valorizar ainda mais esse tipo de coisa, né? Sim. É, e cada vez vai, viu, Wellington? Sabe, cada vez vai ser mais isso mesmo. E ninguém quer um melhor que o outro. A gente quer apenas igualdade. Eu sou um homem que sempre tive essa noção, né? De que, poxa, por que que a minha mãe não pode fazer tal coisa? Por que que as minhas irmãs não podem? Sabe, eu sempre fui contra esse lance de ah, meu filho pegar todas é ganhão, minha filha pegou um é uma biscate. Então eu acho que as coisas têm que ser um pouquinho mais justas. Não é, né? não é nem minha filha é uma biscate, né? Tipo assim, filhão, vai lá comer a filha da vizinha. Filha, fica aqui em casa, você não sai de casa. É, é, mas é a lógica da sociedade, né? Claro, a mulher é a que sofre mais quando acontece alguma coisa inesperada, mas espera aí, né? Taxar as pessoas não. Tá? Com certeza. E acho que igualdade é o melhor caminho para a sociedade ser melhor, equiparação salarial também, né? Porque quem realmente movimenta a economia são as mulheres, quem cuida do lar, de tudo que vai entrar, vai sair. Se deixar o homem, ele compra roupa só na bacia das almas, né? elas são mais cuidadosas, são mais, prestam mais atenção nos detalhes. Quer melhorar o mundo? Dá salário melhor para as mulheres. Você vai ver só como as famílias vão ser mais organizadas. Não que o homem tenha que ganhar menos, mas dá um salário melhor para a mulher. Você vai ver só como a coisa melhora. Você vai ver como capitalista, que se julga capitalista, então você quer ganhar dinheiro? Dá dinheiro para quem gasta, meu irmão. Tá? E não é sexista a sua opinião, não. É quem gasta certo. Entendeu? Porque depender de mim, cara, eu não sei nem onde vende sapato se bobear. Bom, Wellington, e a gente também tem, né, as mulheres que chegaram na Fórmula 1, né, cara? É, teve a Maria Tereza de Philips. De Philips, que recentemente faleceu, andou de Maserati, andou de Porsche, teve cinco entradas e três largadas na Fórmula 1. Teve a famosa Lela Lombardi, que andou 2 anos na Fórmula 1. Ela chegou a marcar ponto, a Lela Lombardi. Chegou a marcar. Foi numa corrida que acabou antes, ela foi meio ponto, mas ela marcou ponto. Ela andou pela March, né? Isso, March, Run e na Williams, ela. Anos 70, cara, andou bem. É, exatamente. Na época que o marketing não era influente em quase nada. E ela era casca grossa, hein? É. E tinha pouca gente boa, tinha pouca gente ruim no grid da Fórmula 1, não, hein? Teve a Divina Galica, que era britânica. Essa só teve 3 entradas, não conseguiu nenhuma largada. Ela andou de Surtees e de Haskett. Uhum. Teve a Deirdre Wilson, que a gente já tinha falado que andou de Indy, andou na Williams, numa com um carro não oficial, mas é, o carro era ruim, mas ela era muito boa, ela conseguiu muita, fora da Fórmula 1, ela conseguiu muita corrida boa também. E Giovanna Amati, 92, que andou na Brabham, quando a Brabham não tava aquelas coisas, né? Inclusive ela foi companhia do Damon Hill. Tentou classificar 3 vezes, não conseguiu nenhuma largada, mas teve a sua presença na Fórmula 1 aí. Sim, e aí mais recentemente, né, nós tivemos, né, a bonitinha lá do Toto Wolff, né, como que é? A Suzy, já são nenhum mais test drivers, né, seria um piloto de testes, mas a Sarah Fischer conseguiu, chegar a andar com a Fórmula 1, com o McLaren no GP dos Estados Unidos 2002. Antes da corrida ela andou? Isso, a Catherine Legge também andou com uma Minardi em Valerunga, dando num teste. A Suzy Wolff aí, que você estava lembrando, ela no GP da Alemanha do ano passado, ela testou também. E também a falecida Maria de Villota, né, da Marussia, que infelizmente num teste teve um acidente grave, né, cara? Pra mim, o falecimento dela... de complicações diretamente ligadas ao acidente, entendeu? Com certeza, foi muito grave, né? Para mim, o Jules Bianchi não foi o primeiro piloto a morrer depois do Senna. Para mim, foi a Maria de Villota. Porém, ela voltou a retomar a vida, né? E depois teve as complicações. mas pelo que eu andei lendo, pelo que eu andei conversando com médicos, pela gravidade da lesão, N complicações poderiam causar a morte mais tardiamente, digamos assim. Ela chegou a perder o olfato, né, cara? Sim. Então, uma hora alguma coisa lá desencaixa no cérebro que estava abalado. Exatamente. E pessoa vai. Um aneurisma, né, cara? Sim, porque só o acidente, né, se não tivesse o acidente, a chance dela não ter falecido do que foi aparentado na época, né, que a gente nunca sabe a verdade, né, sabe, praticamente não existiria. Entendeu? Sim, daquela forma ali. Claro que ninguém é evidente aqui, a gente tá falando, tá especulando, né? Mas é a minha opinião. Eu acho que ela é a primeiro piloto, assim, a primeira piloto, perdão, né? Eu não gosto de falar pilota, eu acho muito feio, né? Eu falo a primeira piloto a ter falecido, né, depois do Ayrton Senna. É que, bom, infelizmente não tinha, vamos dizer assim, evidências claras, né? Então, sim, sempre resta uma dúvida, né? Ela levantou da cama, né? Já o Jules não. Então por isso que o Jules é considerado. Tá? E quem andou também de Fórmula 1 foi a Simone de Silvestre, né? Ela ficou um ano como. Sauber. Isso, testou uma Ferrari Fiorano. E agora tem a Carmen Jordá, né? É que tem mais o lado da modelo, né? E que ainda não chegou a andar com a Lotus, né? Que agora é a Renault. Né? Vamos ver como vai se desenvolver isso daí. Eu acho que seria bom para a categoria uma mulher, entendeu? Daria visualização melhor, atrairia algum patrocinador do segmento feminino, principalmente. Embelezaria também, a gente falou de beleza, essa coisa. Como o Elton falou, a mulher tem uma beleza natural. Só de ela estar lá, uma beleza natural melhor, entendeu? Então, realmente, teria tudo para melhorar o grid da Fórmula 1. Né? Mas vamos aguardar aí no futuro. E eu deixo aqui um depoimento, de uma vez, eu já contei isso, acho que num Café com Velocidade, de uma corrida lá no Japão de kart, que eu cheguei, né, tinha acabado da largada ali no cartódromo de Shino, na cidade de Toyota, onde eu frequentava, fazia cobertura para a revista Alternativa, em que orgulhosamente trabalho até hoje mesmo, daqui do Brasil, né, e estava fotografando lá a corrida, e eu percebi, né, que um kart estava na primeira posição, estava sendo assediado pelo kart, um kart da Tony Kart, muito bonito e tal, e o piloto com o capacete do Mika Hakkinen. E esse piloto capacete do Mika Hakkinen doido para ultrapassar o kart da piloto na frente, né? Que era a menina lá. O nome dela eu não me recordo agora. Se eu for ver a postagem da época, depois eu coloco aqui no nosso post do programa. E ela deu um trabalho pro rapaz lá de Mika. Ele passava, ela passava de volta. Ele passava, ela passava de volta. Ele passava, ela passava de volta. E detalhe, ela recuperava na curva, cara, na habilidade. Meu, o autódromo ali, o pessoal que tava lá em volta das outras equipes, assim, levantou e não parou um minuto de ver aquela briga. Foram, acho que, 30 voltas de disputa, né? E faltando 3 voltas, ela passou o cara, meu, e o cara era cobra lá, hein? Um japonês lá, corria lá há muito tempo. A japonesinha, cara, abriu, que deu, ganhou a corrida. Entendeu? Assim, ela falou, bom, essa é a última ultrapassagem. Ela começou a acelerar e venceu. E eu vi, entendeu? Uma menina venceu um cara calibrado lá, né? Com igualdade de condições. Então, realmente, né? Preconceito é coisa mais idiota do mundo. Bom, podemos seguir então, Wellington. Mas então, a gente fez a nossa humilde homenagem aí, deu a nossa contribuição, né, cara? A gente fez a lembrança e tomara que no futuro sejam tão não vejamos diferença nos gêneros e nem precise ter um dia para lembrar, para fazer um destaque das mulheres. Será um dia comum, todo dia vai ser o dia da mulher, né, cara? É isso daí. Agora então, né, cara, vamos entrar na NASCAR, né? Que nós tivemos mais uma corrida narrada pelo grande mestre Edgar Melo Filho, né? Narrada não, perdão, comentada pelo mestre Edgar, né? Narrada pelo Thiago Alves. Não, tá? Ô Dani, não vou falar nem narrada nem comentada, abrilhantada, cara. Não, pronto, matou, chave de ouro, abrilhantada, né, pelo Thiago Alves, tá? E pelo Edgar Melo Filho, sensacional participação do mestre mais uma vez. Tomara que essa dobradinha aí tá parecendo Pelé e Coutinho. Thiago, com toda a razão, você vai ficar extremamente honrado de ser o Coutinho nessa, né? Porque o nosso Pelé é o Edgar. E o Edgar mais uma vez. E eu quero que vocês dois comentem como foi a atuação do mestre, o que mais bateu em vocês assim de alegria de ver ele falando. Conta aí. Jarbão, quer começar? Então, né? Eu posso dizer para vocês assim, ó, que se essa corrida da Xfinity estivesse em condições normais, né, normais entre aspas, tá, não quero ofender ninguém, em termos de narração, ela teria sido horrível. Cara, o que o buchinho andou assim, ó, de abrir, de botar, começar a dar volta nos 10 primeiros. Que aí o Edgar já começou, não, mas peraí, ele já tá só com smoking, já vai sair daqui, já vai pro cassino comemorar, né? É incrível assim, ó. Eu poderia muito mais passar o tempo falando dos comentários do Edgar e da narração do Thiago do que da própria corrida em si, né? Kyle Busch numa performance extremamente dominante, um carro na mão, fazia o que queria, onde queria, certo? Como eu falei, já estava começando a dar volta nos 10 primeiros. Tudo levava a crer que, né, tá de boa, tá, não tá pilotando, tá sendo um passeio no parque pro Kyle Busch, dando volta até no Keselowski, que não achou o acerto do carro durante a corrida. E isso que é uma coisa incrível também. Pouquíssimas bandeiras amarelas, mas também quando foi para acontecer, seu Bubba Wallace deu uma panca. Nossa, forte. Senhora. Muito forte. Até meio assustadora. Deu uma sorte na realidade também, né? Deu. Deu que não era o lado dele, era o lado do passageiro, no caso, também, né? Porque se pega de frente, sócio. Nossa senhora. Nossa, tinha sido feio. Né? E depois, segundo relatos do Bubba Wallace, quando o spotter gritou no ouvido dele, já não tinha mais tempo de fazer nada. O negócio que conseguiu fazer foi meio que puxar assim, tipo de um drift, né? Que aí bateu o que seria a porta do passageiro. E aí desmanchou o carro, mas ficou tudo bem, né? Que foi o Jason White que rodou, e aí o carro deu uma descidinha. E o Bubba Wallace estava andando na linha um pouquinho de cima, ali bem no meio da pista, a hora que viu, só deu pra puxar o carro um pouquinho pra baixo e deixar bater. Agora, hein, Jabão, também falar, hein, que corrida do Daniel Soares, hein? O cara ficou consistente a corrida toda, andando lá na frente, tranquilo, firme. Olha, tá cada vez evoluindo mais esse mexicano, né? Bem lembrado, né, o Wellington. E também assim, ó, ele fez a parte dele na pista, andou super bem. Teve um probleminha no pit stop, né, a hora de trocar o traseiro direito lá, a equipe meio que se embananou, isso custou um tempo, isso acabou ainda ampliando a vantagem pro Kyle Busch. Eric Jones, nossa, pagando os pedágio também. Cara, o Eric Jones, só pra falar, no começo tomou duas punições seguidas, ficou duas voltas atrás, ele chegou a ter que fazer um stop and go da segunda punição, depois uma corrida de recuperação e conseguiu chegar em terceiro, né, cara? Isso, porque o que aconteceu? Né, deu o primeiro pit stop, ó, carro 20, excesso de velocidade. O primeiro pênalti que é pago é um stop and go, perdão, passagem, é um drive-thru, isso, é um drive-thru. Só que quando ele foi pagar o drive-thru, ele entrou e excedeu a velocidade de novo. E aí foi bandeira preta, aí foi um stop and go. Aí pagou, aí voltou para a corrida, duas voltas atrás, mas conseguiu se recuperar e terminar, fechar a trinca da Joe Gibbs 1-2-3, né? E, nossa, mestre assim, ó, comentários maravilhosos, galera escrevendo bastante, fez lá uma sessão nostalgia. Eu fui e postei foto lá de os carros de NASCAR antigo que eu tinha no computador aqui. É. E foi bem legal a interação do público, entende? A transmissão ficou maravilhosa, sabe? Tudo que eu falei, assim, é tipo, nossa, porque eu agradeci ao Thiago e ao Edgar no fim da transmissão, não foi assim, eu pensando, pô, ah, é pro Edgar ficar e continuar. Foi simplesmente assim, de livre espontânea vontade, porque foi uma coisa sensacional, é maravilhoso quando você se entretém com o que você está vendo na corrida. E aquela tensão, nossa, será que o Daniel Soares vai ter combustível para terminar? Será que o Buchinho vai ter? Será que o Buxim vai ficar sem, aí o Soares passa e ganha? Ou será que todo mundo vai ficar sem combustível ali e aí o Eric Jones vai ganhar? E isso é uma coisa que gruda você na frente da TV pra assistir. Sabe? Então é incrível e é maravilhoso ver como o Edgar, ele tá em forma. Né? Que é aquele velho ditado assim, né? Macaco velho, truques novos. É impressionante. Então foi maravilhoso. Interação do público. Isso mostrou assim, ó. Se tinha alguma coisa pra apresentar pra Fox em termos de retorno, eu acho que foi muito bem apresentado ali. E o Mac. É verdade, né? E vamos só, Wellington, só mencionar mais uma vez a hashtag, hein? NASCAR Fox Sports, tá? Vamos lá pra gente colocar o Edgar, né? E a Fox atender o nosso desejo pro ano todo, né, Wellington? Olha, e com certeza, vamos pessoal no Twitter, até no Facebook, entra lá no perfil da Fox e fala, elogia, pede mais, entendeu? Porque o Messi está com uma alegria. Parece pinto no lixo, cara. O Messi tá, olha, deve narrar de sorriso na boca. Você sente na voz dele a satisfação dele tá narrando, entendeu? Você vê que a paixão, o conhecimento. Olha, a gente é suspeito pra falar, né, cara? Eu tô falando pra você, dentro da Fox deve estar uma discussão, uma dor de cabeça que o pessoal tá falando, a gente vai ter que contratar esse cara. Eu posso assim, ó, colocar o meu ponto de vista, porque assim, ó. Bom, trouxeram o Edgar pra fazer uma prova da Truck, né? Beleza. Se fosse pra dar outra prova pro Edgar na Truck, é só daqui a um mês. Aí eu pensei pra mim, digo, fazer o quê, né? Porque o calendário da Truck, ele é mais curto, ok? Tem uns intervalos meio longos, meio, né, assim, porque a Truck, ela é a categoria das três, ela é a menor, ok? O pessoal corre menos e, consequentemente, visa o quê? Gastar menos também, ok? Então, a Truck vai ter um intervalo longo, aí de um mês, tá, para ter uma corrida. E aí eu pensei o seguinte, pô, se vão dar corrida só de Truck pro Edgar, nós vamos ver ele de novo, vamos ouvir ele de novo, ver os comentários dele só daqui a um mês. E é isso que a Fox já apresenta essa surpresa, né? Já no final de semana seguinte, deixando, trazendo ele comentar a Xfinity. Eu fiquei ainda mais feliz. Porque não, isso, verdade. Isso já é um indício de que foi muito bem recebido, as críticas são ótimas e o pessoal quer mais. Eu tô no céu, literalmente. Olha, eu só digo uma coisa, uma vez, vamos dizer assim, é extraordinário. A segunda vez já se repetiu, então já, vamos dizer assim, já gostou. A terceira vez, cara, é um padrão, cara. A quarta não vai ser surpresa, a quinta, e aí acabou. O mestre vai estar lá sempre. Não, e tem e-mail do mestre para ler aqui, viu? O Edgar, no próprio sábado, cara, mandou um e-mail, né, avisando a transmissão aqui pra gente do Fórmula Full, né? E eu vou estar lendo aqui para vocês, pra você ver a humildade, né, que a gente sempre destaca do mestre. Ele mandou, né, Dani Sam, bom dia. Pois é, amigo, pintou outro convite ontem feito pelo Thiago, da parte da Fox Sports 2, para fazer hoje a terceira etapa da Xfinity Series, direto em Las Vegas. Ele fala, inclusive, ó, a prova será às 18 horas aqui no Brasil. Mais uma vez, conto com a divulgação para os nossos amigos do evento e aquela força de sempre. Aqui entre nós, conversei com a doutora, que é a esposa do Edgar, e resolvi investir pelo menos neste mês de março, enquanto aparecem os convites. Hoje, 6 horas, com refri e pipoca, conto com você. E aí ele brinca, né? Sem sair para comprar molho, né? Que foi o que aconteceu na bandeira amarela na corrida da Truck. Sua esposa e as tricolinas, né? Minhas filhas, na frente da TV, Fox Sports, torcemos juntos, né? Forte abraço, Edgar Melo Filho. Então, realmente, cara, vamos dar essa força pro mestre, ele merece, ele tá indo atrás, né, e ele não precisa provar nada pra ninguém. Então, Fox, o ouro tá nas suas mãos. É verdade. E aí, no sábado, foi a minha vez sair classificando, viu? Só que mas foi classificando. Ah, perder Edgar não dá não, cara. Vamos dar classificação, então, do campeonato, não, classificação da corrida, perdão. Kyle Busch venceu com Daniel Suarez em segundo, Eric Jones em terceiro, Chase Elliott em quarto, quinto Austin Dillon, sexto Brandon Jones, sétimo Ty Dillon, oitavo Elliott Sadler, nono Justin Allgaier e décimo Brandon Kogan. Eu vou chegar aqui nesse Daniel Suarez, vou apagar o Suarez, escrevi Daniel Gimenez aqui, cara. Né, vamos ver se tá... Né, eu acho que eu tenho tudo a ver, né, Wellington? Oh, tem. Você dirige igual. Você é mexicano, gosta de uma tequila. O Wellington já me criticou quando eu me comparei na personalidade com o Edgar. Imagina se eu falar que o piloto é igual ao Suarez. Aí eu tô furido. Bom, vamos ver a classificação do campeonato aqui. Né? Daqui a pouco o Wellington derruba não a caneta, ele derruba a cadeira no chão, se eu falar isso. Tá? O Daniel Gimenez, Daniel Suarez está em primeiro com 106 pontos, tá? Seguido do Elliott Sadler, 103. O Ty Dillon é o terceiro com 99, também 99 Brandon Jones em quarto, em quinto Justin Allgaier com 95, em sexto Brandon Kogan com 91 pontos, tá? A próxima etapa então é no dia 12 de março, a Azalta, né, que é o nome dessa empresa, Faster. É engraçado o nome dessa prova. Azalta Faster, ponto, Togger, ponto, Brider, ponto, 200. Phoenix International Raceway, tá bom? E vamos então partir, né, para a Sprint Cup, né? Brad Keselowski, em dobradinha da Penske, cara, né? Venceu a corrida em Vegas, o Wellington Leal. Cara, foi uma corrida muito agitada, muito boa. Gostei pra caramba. Bom, a Penske dominou, mas parece que foi fácil, mas não foi tão não, viu? Teve uma reviravolta no final. Eles fizeram uma estratégia totalmente diferente, eles estavam com um acerto excelente. A corrida começou, né, com o Buchão na pole, ele deu umas 30 voltas. Primeira bandeira amarela, o bicho excede a velocidade no pit, vai para o último e some da corrida toda. Aí ficam no top 10, assim, cara, não teve muita mudança. Um destaque de prova de recuperação foi o Austin Dillon, que largou lá para 20º e na corrida ele terminou no top 5. Segundo, no 5º ou 6º, né? Não tenho certeza, mas com certeza foi top 10. A corrida praticamente ficou com no começo com o Kevin Harvick, com o Matt Kenseth, o Kyle Busch, o Jimmy Johnson, o Logano e o Brad Keselowski. Então foi todo mundo brigando ali e tal, o Jimmy Johnson mostrou muita força, o Kyle Busch liderou um pouquinho, o Matt Kenseth também, mas a principal, cara, característica foi que os Penske estavam andando bem em qualquer condição de pneu, cara. Eles não perdiam nenhuma performance. Teve até no meio da corrida uma bandeira verde bem extensa, que o Jimmy Johnson abriu e foi pra frente. E conforme foi passando o tempo, os Penske começaram a melhorar a velocidade, e passaram de passagem no Jimmy Johnson. Passaram como o Jimmy Johnson, como se fosse um novato, e deu uma bandeira amarela, então eles não conseguiram abrir, mas pra gente perceber como que a Penske estava tranquila no resultado. Eles só estavam lá na ponta esperando a hora de coletar a vitória. E foi isso que aconteceu no final. Pra você ver a tranquilidade da Penske, teve uma bandeira amarela umas 50 voltas. Eles, 60 voltas mais ou menos, tocaram os quatro pneus. Teve uma outra bandeira por volta das 50 voltas, eles já não pararam. Todo mundo foi para dois pneus para ter um pouquinho mais de performance. Eles não pararam e foram para a ponta. Quando o Kyle Busch teve uma segunda bandeira amarela, que foi quando os carros começaram a andar bem, e quem estava com quatro pneus que vinha por trás, que era o Kurt Busch e o Chase Elliott, que poderia ser uma surpresa. A galera que não trocou o pneu, principalmente o Matt Kenseth, errou e rodou, e aconteceu um big one. Nessa, faltando 30 voltas pro final, na relargada, o Buchinho fez uma relargada. Daniel, ele saiu de quinto, da terceira fila, por fora. Passou o David Reagan, se eu não me engano, e o Jimmy Johnson por fora, numa curva. Na curva seguinte, ele passou o Logano e o Brad Keselowski por dentro e saiu na liderança, cara. E meia volta, cara. Todo mundo caiu do chão de espanto com a habilidade do Kyle Busch. E aí o Kyle Busch abriu um segundo e pouco do Logano. Quando faltava 10 voltas pro final, ele começou a perder ritmo. O Logano quase encostou, mas não conseguia ainda chegar no Kyle. O Brad falou, dá licença. Passou os dois e venceu a corrida. O Kyle Busch, com sujeira no carro, ele ainda perdeu ainda mais performance e terminou em quarto colocado contra o Logano, e o Jimmy Johnson passou ele. Mas, cara, foi uma corrida muito técnica, muito boa, e eu aprovo. A NASCAR foi excelente, como sempre, né, Jarbão? É, com certeza, Wellington. E em termos assim, ó, no final de semana, durante os treinos, o Kyle Busch não estava conseguindo achar o acerto do carro. A equipe não estava achando. Tanto até que em treinos, assim, ó, ele fez o 26º melhor tempo, né, que quase sempre são duas sessões de treino, né, que nem na Fórmula 1, né? Tem até duas ou três. E na primeira sessão de treinos, ele não conseguia entrar entre os 20 melhores em termos de tempo. E aí depois, no segundo treino, aí o carro já veio um pouquinho mais pra frente, mas ele não entrou no top 10. Então eles tiveram um bocado de dificuldade. A Penske teve um carro bem acertado. E o Brad Keselowski, tanto o Keselowski quanto o Logano, eles são bem cerebrais. Nesse sentido assim, ó, de gerenciar pneu, combustível, certo? Então, isso fez a diferença no final. No mínimo, o Buchinho pensou, bom, a hora é essa, e partiu para cima, passou todo mundo, só que ele sentiu uma vibração no carro, muito provavelmente era pneu se entregando, e além disso, também teve uma sujeirinha na grade, isso contribuiu para elevar a temperatura do motor. Quando o Keselowski passou o Logano e começou a encostar no Kyle Busch, né? E aí chegou no Kyle Busch e passou. Quando o Kyle Busch entrou atrás, que aí pegou aquele vácuo, tirou a sujeirinha do radiador, já deu uma ajudada, mas já era tarde demais porque o pneu já tinha ido. E aí ele terminou em... Aí ele perdeu, acabou perdendo posição pro Logano e perdeu pro Johnson também, terminou em quarto. Né? Mas foi uma bela corrida. Dobradinha da Penske, mostraram força, né? Três etapas diferentes da Sprint Cup, cada uma das montadoras já venceu uma, né? Isso está mostrando um belo equilíbrio. Para quem acreditava num domínio da Toyota pela vitória na Daytona 500, já não dá para a gente afirmar isso, porque essas pistas de uma milha e meia, que nem Las Vegas, que nem Atlanta, elas são a maioria no campeonato, então isso vai ser fator predominante assim, para termos de campeonato. E mostrou assim, ó, uma bela corrida, né? Seu Chase Elliott estava mostrando um bom trabalho aí, mas acabou se envolvendo num acidente junto com o Kenseth e com o Carl Edwards. Acontece, tá pegando hora de voo, né? E outro menino que andou muito bem aí foi o Ryan Blaney. Né, então daí acabou terminando entre os 10 melhores. Vai ser uma briga muito boa também de rookie do ano nessa temporada aí de 2016 na Sprint Cup. Muito bem explicado aí, então, pelo Editor, pelo Jarbão, né? E eu vou dar aqui a classificação então da corrida. Então, Brad Keselowski venceu, segundo Joey Logano, terceiro Jimmy Johnson, quarto Kyle Busch, quinto Austin Dillon, sexto Ryan Blaney, sétimo Kevin Harvick, oitavo, um Dale Jr., nono, Kurt Busch, e o décimo, o Case Kane, tá? Eu vou dar aqui também, né, a classificação do campeonato, né, apenas mais simbólica, né, gente, só pra gente ter uma ideia de como tá o andamento aí das posições. Depois a gente parte aí pro Chase, né, que já tem três classificados pro Chase, né, você já tem o Denny Hamlin, né, aí você tem o Jimmy Johnson e agora o Brad Keselowski, né, praticamente esses três estão no Chase. Tá, salvo alguma grata surpresa de cada um vencer uma prova no ano, então vamos ter decisão em pontos, mas isso é muito difícil. Então, Kyle Busch está em primeiro com 116, segundo Jimmy Johnson com 110, terceiro Kevin Harvick, 109, quarto Joey Logano com 104, quinto Kurt Busch, 102, em sexto Brad Keselowski com 98 pontos, tá? A próxima etapa, então, é no dia 13 de março, né, esse final de semana, a Goodson 500, Phoenix também, né? Então é só aguardar aí, tá bom? E vamos só falar um pouco da Stock Car Brasil, né, cara? E depois a gente vai pro intervalo, Wellington. É, teve a etapa, então, né, de abertura da Stock Car, que foi a última corrida da categoria no Autódromo de Curitiba, né, meu amigo? É, foi uma corrida dos convidados, né, Corrida das Estrelas. É uma corrida que já tem que falar, são só 6 pontos pro vencedor, é uma corrida única, é uma corrida mais de festa. Em relação ao ano passado, os convidados não tiveram tantos internacionais. No passado teve até Jacques Villeneuve, teve Nicolas Prost. Esse ano o destaque mais estrangeiro foi o Antônio Félix da Costa e o Lawrence Von Thorn. E os argentinos lá, esqueci o nome. Já, dois irmãos, né? Um já corre na Stock Car. Não foi não teve tantas estrelas. O Tim Bottom não pôde vir porque ia ter a mesma corrida da V8 Supercar. Mas no mesmo dia. Mas foi uma corrida boa, cara. Eu não sei se eles melhoraram o sistema do botão de ultrapassagem. Ultrapassava, mas não era tão. Não passava 3 carros, não era tão fácil assim. E teve bastante disputa no começo. Os titulares guardando equipamento mais para deixar os convidados aproveitarem. E teve a corrida foi muito boa. O Guilherme Salas, que é um menino que venceu o Marcas, venceu o Fórmula Futuro, foi muito bem, entendeu? Teve mais casos, teve um probleminha de toque, o Lucas de Graça foi tocado pelo Farfus, meio porque o de Graça estava evitando um acidente e o Farfus foi punido, entendeu? Teve umas confusões assim, a Stock Car punindo muito toque, uma coisa que não agradou muito os fãs, porque em turismo tem toque, né? E falando em toque, teve capô voando também. Os capôs, teve inclusive que voou no meio da reta, caiu no meio da arquibancada, o pessoal pegou lá, levou de souvenir. Sorte que não tava tão cheio assim, não pegou na cabeça de ninguém, graças a Deus. E a corrida foi boa, cara. Teve bastante disputa, teve muita ultrapassagem, foi uma corrida honesta. E o Marcos Gomes com o Plão e Pisonia venceram a corrida. Os dois muito, muito, muito rápidos, mereceram. O Pisonia tá sem patrocínio, sem correr esse ano na Stock, por isso que ele foi o convidado. E mostrou, porque ele ainda continua muito bem na Stock, tem a mão do carro ainda. E vamos aí, cara, vou esperar a Stock Car esse ano continuar aí, tendo bons espetáculos. E vamos ver se eles agradam mais o fã, né? Porque o fã, vamos dizer assim, mais fanático de automobilismo, ele percebe quando o produto ele não é tão bom e critica, mas critica esperando melhor. E essa coisa da Stock não foi tanta decepção, mas poderia melhorar um pouco, né? Então, Marcos Gomes, Antônio Pisonia venceram, né? 46 voltas em 1 hora e 6 minutos, média de velocidade 152,9 km por hora. Em segundo, a dupla Alain Condaire, Antônio Félix da Costa, tá? Em terceiro, Ricardo Maurício, Guilherme Salas. Em quarto, Daniel Serra, Danilo Dirani. Quinto, Ricardo Zonta, Lawrence Von Thorn. E em sexto, Atila Abreu e Nelson Piquet Jr., né, o Nelson Piquet, tá? Chegaram aí nessa distância 17 segundos, quase 18, né, 17 segundos, 947 do vencedor. Só lembrando aqui, né, nosso brother aí, o Rafael Suzuki, correu em dupla com o argentino Franco Vivian, né, agora na Vogue Motorsport, carro azul número 8, né, linda pintura. Né, chegou a 23 segundos, em décimo, tá, mas teve uma prova bem tumultuada, sofreu com alguns problemas, e mesmo assim conseguiram fazer uma boa apresentação, tá bom? Vamos esperar aí as próximas corridas, para ver o Rafael, quem sabe aí no pódio, né, ou no lugar mais alto dele, né, que é o que a gente espera. Ei, Dani, se eu não me engano, foi o melhor resultado do Suzuki em toda a carreira dele na Stock, hein, cara? É, né? Ele, o melhor dele tinha sido um 12º, o 13º, não me lembro direito. Ele foi, e eu acho que já chegou entre os 10, Wellington. É o quinto, né? Mas é. foi uma corrida curta. Essa corrida foi de 1 hora, cara. O Suzuki tá pegando a manha cada hora mais, viu? É, não, essa corrida dele foi muito boa, cara. Tá já, esse menino arrebenta, viu, cara? Tem talento. Tem. Experiência de sobra. Tá? Só uma notícia aí, né? Antes da gente ir pro nosso intervalo, né? No WEC, World Endurance Championship, Nelson Piquet assinou com a Rebellion para correr em Le Mans, hein, galera? É, legal, cara. Bela notícia, hein? Né? Então vai dar para ele começar a pegar a minha experiência aí. Não digo com chance de vitória, quem sabe beliscar um pódio, porque a Rebellion, né, tradicionalmente, ela não consegue brigar com as equipes de fábrica, tá? Mas pelo menos, né, tá lá competindo, vai chegar numa posição de maior destaque, né, comparado às outras LMP2 e por aí vai. Então já é um carro que, se de repente acontece alguma coisa aí boa, ele pode ir para frente, pode chegar no pódio aí de Le Mans, né, e vai adquirir experiência. Quem sabe daqui a um tempo ele integra uma equipe, né, de ponta aí da categoria. Bom, tem todas as credenciais, digamos assim, né, e qualidades, né, para fazer parte de uma grande equipe no WEC. Já é um começo fazer Le Mans com a Rebellion. Ele vai correr com o Nicolas Prost, viu, naquele carro lá, né, que ele vai estar disputando a corrida. Tá bom? Se não me engano, é Nicolas Prost junto com o Nick Heidfeld, né? Isso. É, ele já... E o Nelsinho já correu de Le Mans, viu? 2006. Em 2006. Fez Spa-Francorchamps e uma, acho que Silverstone. E foi de Aston Martin, né? É. Ele fez só duas provas, né, o Nelson Piquet. E foi antes, inclusive, dele entrar na Fórmula 1, né? É, foi mesmo. Foi mais impressionante, tá? E só para terminar esse bloco, né, na MotoGP, Jorge Lorenzo, né, terminou na frente, o Ayrton Leal, nos testes realizados no Qatar, cara. Né, ele fez o tempo de 1:54.810 no último dia de testes, né, em segundo ficou Scott Redding da Pramac, em terceiro Maverick Vinales, quarto Marc Marquez, quinto Valentino Rossi e sexto Andrea Iannone. Tá contente, Wellington? Ah, cara, tem que ver na corrida, né, mas o moleque é bota mesmo, né? Bom, então vamos pro nosso intervalo, o Wellington vai buscar, vou colocar, né, perdão, uma música bem bacana aí pras mulheres, né, o programa é todo dedicado a elas. Tá? E já a gente tá de volta. Truth. Bem, estamos de volta então para o nosso segundo bloco, né? Hoje um programa recheado de atrações aí para você que nos ouve. E vamos então para o nosso momento WhatsApp, né? A gente tinha combinado, né, soltar o momento WhatsApp, né, em determinadas categorias, mas ainda não estão todas aí, né, na ativa, tá? Temos só algumas. E o pessoal mandou perguntas muito variadas, tá, aqui no nosso grupo, né, no nosso querido podcast Fórmula Full, né? E a gente vai começar então aí, Wellington, com uma pergunta aqui, né, uma posição que foi nos enviada pelo nosso companheiro, chapa, amigo, brother, né, truta, Ricardo Bannerman. Coloca aí. Aquele carteiro de uma figa. Aqui eu acho que todo mundo gosta de automobilismo, né? Fórmula 1, Indy, Truck, carrinho de rolemã, enfim. A pergunta que eu lanço hoje é: qual é a maior qual é a categoria que dá maior expectativa para começar nesse início de ano, em toda a temporada, na verdade? Vamos excluir a Fórmula E aí, que é no meio do ano, né? Mas o que vocês mais esperam? A Fórmula 1, é o começo da NASCAR, da Indy, DTM, enfim. Qual é a categoria mais esperada no começo do ano? Abraço para todo mundo aí e um ótimo trabalho para vocês. Estão de parabéns, caras. Bom, essa daí é mais simples de responder, Ricardo. É, no meu caso, sempre foi a Fórmula 1, né, cara? Mas nos últimos 2 anos, a NASCAR. É, eu vou concordar com o relator. Porque quando fica sem nada, aí a gente fica uma tristeza. Como a NASCAR começa antes e a NASCAR já é uma categoria que é bem completa, bem cheia, quando você, vamos dizer assim, é aquela categoria que te responde, cara. É, quando você mais quer, mais ela tem pra dar e ela te completa e é muito boa. Então é a NASCAR mesmo, cara. Virou xodozinho de todo mundo, né? Bom, que será que o Jarbão vai responder? Então, né? É difícil, viu? Eu posso fazer um pequeno adendo, cara. Eu vou falar uma coisa para vocês, porque eu acho que para todos nós, né, claro que não dá para generalizar, mas todos nós começamos com a Fórmula 1. E ainda tem assim, ó, aquele 1% de esperança de que vai ter um início de temporada que vai ser tudo diferente. Certo? Sempre tem. Eu tenho. Certo? Ultimamente não tem sido assim, mas eu quero um dia, sei lá, ver um noticiário e cair para trás com uma notícia, tipo, a Haas ganhou uma corrida. Então eu acho que a minha expectativa na Fórmula 1 deu uma aumentada justamente por causa da vinda da Haas, certo? Então eu vou colocar a Fórmula 1. Saiu um pouquinho, né? Que surpresa! Não, eu vou colocar a Fórmula 1, porque... Eu tô acreditando na Haas esse ano. Ele quer ver a Haas. Não, é. O Dan, eu acho que a razão da Haas eu acho legal, porque faz tanto tempo que não estreia nem desde a Toyota, vamos dizer assim, mas a Toyota tinha muita grana. Não estreia uma equipe que já anda no meio do pelotão, né? Porque em 2010 as três foram decepção. Mas a Fórmula 1, ela perdeu um pouquinho o encanto pra gente, né, cara? Porque é tanta mesmice até na hora de ver os favoritos, né, cara? Que... Nossa, você nem me fala. Que bom, perde o tesão, vamos dizer. Segue o rumo da vida e concordo com o rechunchum do relator que acabou de dizer, né? E agora aí, Wellington, coloca o nosso amigo Thiago Fischer. Opa! O futuro pai do ano. Né? Boa noite, Daniel. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Wellington. Boa noite para toda a rapaziada que também tá junto aí todos os dias lá no WhatsApp. Essa semana aí deixar só mais uma questão de discussão para vocês comentarem no programa. O que vocês acham? O que tem de expectativas aí pro mal danado aí? Claro que é brincadeira, mas o mal danado, os testes dele para a Fórmula Indy. E também o Nelsinho Piquet anunciando aí que vai correr na VEC, né? Então, nessa semana, é isso aí que queria que vocês dessem uma comentadinha aí. Beleza? Um abração para todos vocês aí. Bom, do Nelsinho Piquet nós comentamos, né, na Rebellion, né, no WEC, né? Então a gente espera que ele faça, né, uma boa campanha. E do mal danado aí, eu não gostei da história dele não competir em ovais. Eu acho assim, vai competir numa categoria, meu amigo, você tem que competir em todo tipo de pista que ela passa. Pra mim já começa mal com isso daí, vamos esperar começar o campeonato. Mas eu não vejo com bons olhos, não sei quanto a vocês. Olha aí, eu acho uma temeridade botar o Maldonado num oval, cara. O Messi já contou do José Ligarza lá, que batia na 1 e parou na 3 com metade do volante na mão. Eu acho que se o Maldonado for pro oval, eu acho que vai ser um caso de periculosidade. Vai ser um caso de... Como que é que o pessoal chama? Quando tem um desastre, assim, estado de calamidade pública, cara. Vai ser uma calamidade automobilística, entendeu? Não façam isso, cara. Não façam isso. Jarbão quer se manifestar? É a mesma coisa. Desculpa, só vou falar assim. É a mesma coisa que você andar numa banheira cheia de gasolina fumando um charuto. Bom, Maldonado means money, né? Então, alguma equipe pode querer abraçar. Eu acho que assim, ó, mas... A fonte secou, cara. Ah, eu tinha esquecido desse detalhe. Eu não sabia. Olha como eu tô informado. Meu Deus, pra algumas coisas. A fonte secou, né? Mas, cara, eu acho que nunca vai se saber se não tentar. Vai que esse cidadão anda no oval e pega a mão. Será que é muito impossível? Sim, o retrospecto realmente não favorece, né? Mas vai que... Claro que pancadas vão acontecer para qualquer um. Para Nigel Mansell foi, para Fittipaldi quando foi para lá também foi. Né? Então... Claro que vai bater na 1, vai parar na 3, alguma vez que outra. Mas enfim, já é uma opção dele. Se não quer correr, não tem jeito. Tem pilotos que revezam, né? Na Indy, tem gente que corre só de misto e tem gente que corre só de oval. Então, já é uma coisa que tá ficando bem típica da categoria. Mas eu gostaria de ver, eu particularmente gostaria de ver o Maldonado no oval. Olha, Jesus amado. Eu acho que ele tá conseguindo mais esse lugar pelo cartaz, pelo nome dele, né? Todo mundo conhece o Maldonado, virou um nome da Fórmula 1, então a Indy quer um pouquinho de atenção, né? E é válido, eu acho que é válido. Bom, vamos esperar pra ver então, né, cara? Temeridade ou não. Bom, e tem uma opinião aqui, na realidade, uma mensagem pra gente, né? Eu acho que ele não fez nem pergunta. Né, mas é um brother nosso também, um cara que tem gasolina na veia, que é o Marcos Tosi, né, que sempre está apoiando aí o Fórmula Full. O Wellington, coloca aí o que ele disse. Daniel, boa noite. Estou firmão aqui, diretamente de São Paulo, na escuta do programa. Valeu ter passado o link e um ótimo programa para todos vocês. Pô, muito obrigado. Então, né, o Marcos aí sempre nos acompanhando, um cara, gente boníssima, né, é um sujeito assim que você não tem o que falar de mal dele. Né, e foi aniversário dele recentemente, né, Dan? Foi, né? Parabéns, Marcos Tosi. Parabéns, Marcos, né, sempre companheiro mesmo, a gente espera conhecer você um dia num dos encontros aí que a gente certamente vai marcar, né, o pessoal da Brigada Sulista também vai ter que se juntar aí um dia, o pessoal que tá em São Paulo aí, a gente também vai se juntar. Né? Inclusive o representante da Brigada Sulista que está em terras paulistas, né? E... vulgo Rafinha Bastos, né? Mas que a gente sabe que é o Jarbão, né? O Jarbão tem a altura, o tamanho, o físico e o rosto do Rafinha Bastos, ele só quer a conta bancária agora, né? Aí vai lá, solta a piada lá e acaba com tudo, né? Né? Nossa. O Rafinha Bastos vai fazer a piada e ele que vai ser preso. Então quando você for no encontro, pra você, nada de bebê, tá bom? Então você vai ficar só no... De jeito nenhum, isso dá um processo. Você vai ficar só no salgadinho ali, nada de bebê pra você, tá? Bom, piada fora de hora, mas ficou engraçada. E tem uma mensagem pro nosso amigão também, né? O outro brother nosso aí, o Horácio, né, Wellington? O famoso Rolly. Bom dia, amigos do Fórmula Full. Hoje hoje no programa que o Daniel fez em Araçatuba, ele falou um pouco sobre o novo sistema de largada. Fale um pouco mais, que ainda estou boiando sobre isso. Ainda acho que tem muita malandragem que dá para pegar no meio. Um abraço a todos, bom programa. Eu acho que ele está dizendo do... Ele falou largada, mas ele está querendo dizer da classificação, né, Wellington? É, da classificação nova, e eu acho que vai ser muito legal mesmo. E quem bobear vai pro saco, né? Vai virar aquela brincadeira de cadeira, né? De quem não sentar vai sair fora. É, que são sessões de 16, 15, 14 minutos, né? E na primeira sessão, depois de 7 minutos, um carro é eliminado. Aí depois, a cada 90 segundos, um é eliminado. Então você tem que estar na pista, né, fazendo um tempo bom para continuar na dança daí, né? Aí depois vai diminuindo o número de carros até chegar ao pole position, né, que é o último que sobra no último minuto, tá, do Q3, tá bom? Eu acho que a dinâmica vai ser assim. Todo mundo vai colocar um pneu novo, vai fazer um pit stop, aquele esquema de sair, voltar rápido e volta, para fazer o melhor tempo. Depois, todo mundo vai colocar, encher o tanque para terminar todos os minutos, né, que vai que ele fique até o final, com o pneu, e vou continuar dando volta para ver se alguém melhora. E aí não tem nem como parar. Quando for 90 segundos, não tem como você fazer um pit stop para você colocar pneu novo para você fazer a melhor volta. Então vai ser com o pneu usado mesmo. E vai ser com faca no dente, briga de faca e foice no escuro. Vai ser legal. Então, isso também é uma coisa curiosa para acompanhar. Entende? Então, acho que vai valer a pena a gente dar um... Vamos dar um dedinho de esperança, né? Quem sabe? Né? E só complementando, então, a última mensagem aqui, né, no nosso grupo WhatsApp, né, tem o Eric Von Draxler, né, sempre presente aí com a gente, dando uma força aí o pessoal do Bandeirada, né? Então o Eric mandou duas mensagens, Wellington, mas é uma sequência da outra. Então você coloca o play em uma, depois você já parte para a segunda mensagem, tudo bem? Tudo bem. Eric e seu humor peculiar, para não dizer outra coisa. E eu ia Será que quando o Bernie não sair, será que quando o tio Bernie sair, de repente eles não mudam a forma de gerenciar a Fórmula 1? Tornam as coisas mais acessíveis, tanto para equipes novas quanto para pistas novas? Que tem uma Fórmula 1 com essas pistas mais clássicas, tipo Watkins Glen, por exemplo. A Watkins Glen é pista do caralho pra botar uma Fórmula 1. Cara, de repente até rolava, né? Mas é aquela coisa. Agora realmente não sei se comportaria, pelo menos assim, pra pagar a taxa dele, que é de trilhões de dólares. Mas é aquela parada. Será que mas aí a questão que eu perguntei de será que cabe era mais pra questão de logística, velho. Será que muito provavelmente eles vão ter que construir um paddock ali, o prédio dos boxes, porque o Watkins Glen não tem box, tem só pit ali, por causa das corridas americanas que correm lá. Será que eles vão ter que reformar tudo ali? E a pergunta que eu deixei foi essa: será que cabe, logisticamente falando, botar uma Fórmula 1 no Watkins Glen? E se for o caso, de repente começar a buscar de volta essas pistas mais clássicas que já tiveram na Fórmula 1, quem sabe? Aqui, observando mais ou menos a pista, a estrutura dela, ela fica no meio de porra nenhuma. Tipo, não tem um grande centro urbano, a pista é bem afastada de tudo, né? Vou parar pra ver, acho que foi por esse mesmo motivo que excluíram, por exemplo, Manicourt da Fórmula 1. A Fórmula 1 não tem a corrida na França, que é onde fica a sede da FIA. Não tem, quer dizer, não, a pista é boa, a estrutura parece boa, mas acho que esse aspecto, principalmente dessa questão de não ter muita coisa ali no entorno, é o que vai pesar contra. E essa foi a mensagem do nosso querido, mítico Eric Van Draxler. Então, Wellington, pode responder. Eu acho... Isso daí é pressão para a Austin pagar o que o pessoal da FIA quer. Não, tá? Austin foi confirmada hoje, viu? Ah, já está confirmado então, confirmado, né? Hoje. Os rumores são que Monza ainda não fechou, né? Monza ainda continua na novela. E, ó, foi assim, só para deixar o pessoal situado na conversa, O Watkins Glen, ele foi, levantou a hipótese porque sempre tem a vistoria da FIA, né? E o Charlie Whiting, que faz a vistoria dos autódromos, ele foi para os Estados Unidos verificar o Watkins Glen e ele gostou muito das reformas, sempre tem e tal. Se eu não me engano, o circuito agora é da NASCAR e corre a Indy. Então, segurança nunca é demais, né? É uma coisa que as pistas devem ter. E Watkins Glen já foi uma pista que ocorreu morte nos anos 70 tal, do Cerver tal. Bom, ele gostou muito, elogiou, falou que a Fórmula 1 tinha totais condições de andar em Watkins Glen. Ele não chegou a falar literalmente que todas as estruturas do autódromo estão aptas a receber a categoria. Então eu acho que realmente precisaria de uma reforminha tal, algumas coisas, né? Americano não precisa do governo, né? Eles têm muito dinheiro no mercado, então levantariam um prédio facilmente, rapidamente, não precisaria de fazer licitação tal. Não tem SP Tours lá, vamos dizer assim. Então eles conseguiriam levantar um prédio funcional rapidamente. Quanto a ser longe ou não, as estradas americanas são excelentes. Não está tão longe quanto Manicourt era no meio do nada mesmo. A última cidade era 3 horas, 4 horas de viagem. E Watkins Glen não é tão longe assim. Mas não dá para comparar. E outra coisa, né? Os Estados Unidos é um mercado que a Fórmula 1 quer. É diferente. Quando um país pede a Fórmula 1 ainda dá uma esnobada. Agora a Fórmula 1 precisa dos Estados Unidos. Entendeu? Precisa por quê? Porque lá o dinheiro rola muito mais que na Europa, em outros lugares do mundo. Então, seria uma ideia a mais. E eu acho que seria legal. Agora, quanto ao Bernie morrer e mudar a estrutura da Fórmula 1, com certeza muda, viu? Porque ele barra muita coisa. Inclusive, essa classificação aí, ele mesmo não gostou, ele mesmo falou que não dava. Aí a FIA entrou no meio e falou, dá! Você que tá de picuinha, velho. E era isso mesmo, que na Austrália já vai ser o sistema novo. Então, com certeza, espere mudanças na Fórmula 1. Mais inclusão, mais internet, mais rede social, mais fãs interagindo com a categoria. Quando esse velho ranheta bater as botas. E cuidado o Beelzebu, quando ele chegar lá, ele vai querer dominar, viu? Show, e o Hélio até onde vai, rapaz. Bom, nossa, bate na madeira aí, pelo amor de Deus. Cuidado, quando o ACM chegou lá. Ele quase foi pra terra. Quando chegar o Bernie lá, ele já vai estar. Ele já vai organizar as coisas lá já. Porque o cara é. Tadinho do Bernie, cara. Tadinho, cara. Se não é ele, você tava assistindo carrinho de rolimã na rua, rapaz. Vai chupar uma mão dos mal agradecidos. Tadinho, cara. Tadinho, vai ler o livro dele pra você ver como que ele não é nenhum anjo. Eu inteiro o livro dele. Então, que não voava pro Matos Mosley. Cara, tava lá o Gordon Murray, cara, desenhando, ele tava apagando as luzes pra economizar luz, cara. Tá certo. Luz. Bom, vamos lá. Seguindo então, gente. Essa semana eu participei, né, mais uma vez, como eu já disse aqui anteriormente, no programa da Rádio Clube aqui de Araçatuba. Participação número 57 de Daniel Gimenez lá, né, trazendo as novidades do automobilismo, e o Wellington, né, vai inserir, né, esses 14 minutos de programa, a partir de agora, abrindo o bloco da Fórmula 1, Wellington Leal. Mas é que sabe tudo, cara, ó, quando eu digo tudo, é tudo e mais um pouco. Tudo e muito mais, que o rapaz sabe, assim, tem um currículo invejável, viu? Daniel Gimenez, nosso convidado, como é que você está, garoto? Boa noite. Boa noite, Nilcinho, boa noite aí a todos os amigos ouvintes da Rádio Clube, né? A mais jovem do Brasil, a mais bela do Brasil, a mais animada do Brasil também. Tentamos, né? Boa noite a você, Nilcinho, boa noite aqui o Baianinho, a todos os demais aqui membros que estão aqui presentes. Feliz Dia das Mulheres para essas mulheres maravilhosas do nosso país, né, Nilcinho? Verdade. A gente não é nada sem mulher. Né? E parabéns também ao Osmar Hilário, né? E ao Anderson Braga, né, é, pelo dia deles também aí, que eles estão contentes, estão comemorando, estão, né, tão felizes. Estava no congestionamento agora, vendo o nome dele, né, numa fachada de caminhão bem grande, né, tava xingando. Tô falando aí, ó, sabe tudo, né? É brincadeira, não, Leocinho? É brincadeira. Mas tem muita coisa pra gente falar da Fórmula 1, cara, vai começar a temporada já, né, falta poucos dias, tá, e já tem, né, as forças meio que se estabelecendo pra temporada, viu? Quero saber tudo agora com você, Aguinaldo, daqui a pouco informações também, mas com você, Daniel Gimenez, tudo em mais um pouco aqui, ó. Fórmula 1. Acelera, garoto! Fórmula 1. Agora são 19 horas e 33 minutinhos. Vamos acelerar aqui o Clube do Esporte, porque nós temos agora informações privilegiadas com essa fera que sabe tudo, mas esta fera, quem sabe faz ao vivo, garoto, esta fera está novamente presente aqui no programa. Daniel Gimenez, Fórmula 1 está indo para o... que é isso? Eu vi uma informação que a Fórmula 1 está indo para o ralo, vai, o que está acontecendo na Fórmula 1, Daniel? É, Nilcinho, agora estão, né, buscando uma solução para proteger a cabeça do piloto, né? Estão colocando mais ou menos um aro de metal com uma haste bem na frente do carro para evitar que alguma peça maior colida com a cabeça do piloto e provoque um acidente fatal como nós tivemos ano passado com o pobre Julius Bianchi, né? Que acabou falecendo ano passado, mas o acidente ocorreu no final do GP do Japão de 2014, né, Nelson? Eu vi alguma coisa lá, foi na Ferrari, não? Isso. Foi na Ferrari. A Mercedes esboçou lá uns desenhos, né? É. E a Ferrari fez os testes, né? Com uma haste preta, né, na frente do piloto, ele tem uma haste central que prejudica, ao meu ponto de ver, a visão do próprio piloto, e ficou meio feio esteticamente, mas o que tem que prevalecer é a segurança, né? Mas dá pra fazer uma coisinha um pouquinho melhor, mais bem pensada, né? Como se fosse fechado igual o protótipo de Le Mans, também dá pra pensar numa solução dessa, e aí o pessoal tá brincando, como a peça, né, do inglês Hello, ralo no português, ralo. É. Então estão falando, a Fórmula 1 está indo pro ralo, mas é apenas uma brincadeira. É uma brincadeira, rapaziada. E por falar nisso, a Mercedes deve ser novamente a grande força da temporada. Quem segura a Mercedes, hein, Daniel? Nilcinho do céu. Esse regulamento, né, vai entrar no terceiro ano. Essa construção de motores, essa construção de chassis, e quem domina essa fórmula é a Mercedes. E segundo especialistas, ela está escondendo o jogo nos testes, hein? Porque a Ferrari chegou a incomodar, chegou a andar bem, né? O pessoal tá com uma esperança que a Ferrari venha competitiva, é isso que a gente quer, tá? Mas parece que a Mercedes vai ter outro ano de hegemonia, meu Será? Amigo. Olha, cara, isso é cíclico na Fórmula 1, né? Uma equipe vem, domina 3, 4 anos e sai. Vem outra, mais 3, 4 anos e sai, né? Algumas dominam um pouco mais. Mas eu acho que se dominar, pode ser o último também, viu? Mas não fica uma coisa meio chata na Fórmula 1? Esse é o grande problema pro fã da Fórmula 1, né? Principalmente aquele que não é o fã clássico, aquele fã que quer ver a técnica do piloto. O fã que quer disputa, que é o fã tradicional, né? Aquele mais de assistir pela transmissão da Rede Globo, que não vai atrás de mais informações. Esse quer ver pau a pau. Quer ver ultrapassagem. É, tá certo. Interessante, é isso, tá? Vamos lá. Sim. Ver as brigas, ultrapassagem, aquela coisa toda, né? Que tinha tanto, lembra daquela época de Ayrton Senna, né? Joe Mansell, Alain Prost, era uma briga ferrenha aquilo ali. Era um pouco... Era bacana, gostoso de ver, né? É esse tipo de ultrapassagem, que era ultrapassagem na raça, que não tinha nenhuma ajuda externa. Exatamente. Né? Como asa móvel, essa coisa, é que os fãs de Fórmula 1 sentem falta. Então, hoje, pra ter essas ultrapassagens, você precisa desses itens artificiais, né? É verdade. Quer dizer, pra resumir isso aí, então, quer dizer que esse ano, novamente, a briga deve ficar intensa entre o Rosberg e o Hamilton. E o Toto Wolff, né, o todo-poderoso da Mercedes, o The Boss, né, já disse que a briga entre eles será a mais acirrada das temporadas que eles já tiveram. Só que eu duvido muito disso, porque o senhor Toto Wolff e a Mercedes é cheia de cortar a asinha de piloto que começa a brigar com o outro. Então nós já vimos eles cortando a asinha, tanto do Rosberg quanto do Lewis Hamilton. E como piloto, eu acho o Rosberg um baita piloto. Só que o Lewis é mais completo, né? E ao meu ponto de vista, se confirmar o que estamos esperando, é o tetracampeonato de Lewis Hamilton. Será? Difícil o Rosberg tirar dele, hein? Ele se entrar na Fórmula 1, se ele for com tudo, ele ganha. E o Jacques Villeneuve, né, deu um recado pro Lewis Hamilton, né? Mandou um recado, dizendo assim, pra ele parar de focar na música e se concentrar na Fórmula 1, que aí ele vai vencer mais. O Hamilton, né, tem 3 títulos mundiais, o Villeneuve tem 1. Quem será que sabe mais de vencer? Quem será que sabe mais, rapaziada? Quer dizer que a Ferrari, então, está buscando surpreender com o Vettel, é isso? Sim, né? Ela tá vindo bem nos testes, né? Por diversas vezes ela marcou o primeiro tempo, tá? Ela tá fazendo testes com peças novas, como no próprio ralo que a gente viu aí, já se adiantando para a próxima temporada. E a expectativa dos fãs é que ela ande bem. E o legal é que ela andou bem com o Kimi Raikkonen também. tá? Então não tá só andando com um piloto, mas o Vettel é a principal esperança do time de Maranello para voltar a disputar um título. Aliás, né, a própria direção da Ferrari já botou pressão, dizendo que mais um ano sem vencer é inadmissível para a casa de Maranello. E o pessoal é acostumado a vencer aquela coisa toda, tanta tradição que tem a Ferrari, sim, aquela coisa toda, né? É como eu que sou São Paulino, acostumado a ganhar de todo mundo durante tantos anos, tem que ver meu time perder esse ano, é triste. É triste, rapaziada. Agora são 19h38, estamos aqui com essa fera que sabe tudo e mais um pouco de Fórmula 1, Daniel Gimenez, e vai falar pra gente que história é essa, sai a Lotus, volta a Renault. É, um goodbye pra Lotus, né? Vá com Deus. Vá e com agora. Deus. É engraçado que era Renault. Aí a Renault comprou, a Lotus, perdão, né? A empresa que administra, que não é Lotus, aquela original porcaria nenhuma, né? Não sei. Comprou, né? Usou o nome Lotus e comprou a Renault. Aí virou Renault Lotus. Aí depois virou Lotus Renault. Depois só Lotus. Agora sai a Lotus, a Renault compra de volta e tá com a equipe de fábrica. A Renault, ela sofreu muitas bordoadas da Red Bull na temporada passada. A Red Bull abriu, né, um foguetório para a Renault melhorar esse motor publicamente. Foi até algo constrangedor, né, na Fórmula 1. Tanto é que a Red Bull continua com o motor Renault disfarçado de Tag Heuer, né, que está pagando para colocar o nome para comprar os motores, tá bom? E a Red Bull já aponta para a possibilidade de continuar com o Renault em 2017. Porém, a Renault vem com a equipe de fábrica e você não se engane que ela realmente quer botar tempo na Red Bull. Essa é a primeira motivação da Renault nesse ano. Podemos esperar alguma coisa então esse ano da Renault, né? Sim, pelo menos, né, um melhor posicionamento e que desenvolva um pouco melhor esses motores durante a temporada. Muito bem, eu quero falar também da Haas. É, equipe norte-americana na Fórmula 1. Olha a Haas chegando e vem com tudo. Vem com tudo. Ou é só mais uma para brincar lá atrás? Eu acho que não. Né? Eles são novos na Fórmula 1, porém o seu proprietário, Gene Haas, né, ele é um competente chefe de equipe, proprietário de equipe na NASCAR, Nilcinho. Né, já ganhou vários títulos, tem vários carros competindo na NASCAR, é a equipe uma das mais estruturadas, quase, a gente pode dizer até que a mais estruturada da NASCAR, tá? E ele trouxe esse know-how para a Fórmula 1. E ele tá vindo bem, que ele tá vindo com uma parceria com a Ferrari. Motor e transmissão Ferrari. E a gente sabe que aquele chassi lá foi um tapa, né, do pessoal de designer da Ferrari também, aerodinâmica. Então ele vem credenciado. Então é uma equipe novata, ela vai, né, penar um pouquinho. Eles estão surpresos com a complexidade da Fórmula 1. A NASCAR, comparado com a Fórmula 1, é muito mais simples, né, apesar de ser muito mais competitiva, tá? Mas eu acredito que vai ser uma temporada de conhecer, mais uma para marcar uns pontos. Eles não devem ficar no fundo do grid. Muito bem, Daniel Gimenez. Olha, e aprovado o formato eliminatório de classificação na Fórmula 1 também, né? Nilson, o amigo ouvinte aí, né? Fique esperto com esse formato de classificação que vai ser bem bacana. Vai ser legal, né? Vai continuar aquelas etapas Q1, Q2 e Q3. Porém, no Q1, os primeiros, né, serão 16 minutos. Os primeiros 7 minutos, né, os carros vão para a pista e o mais lento é eliminado. Eliminou esse mais lento, a cada 90 segundos um carro é eliminado, até que sobre, né, apenas 15 carros, tá? Aí começa o Q2, mais 15, agora são 15 minutos em vez de 16. Aí o primeiro eliminado sai depois de 6 minutos, aí começa novamente a cada 90 segundos até restarem... Que complicação, né? É, aí restam 8 carros, assim. Aí vai pro final, o Q3, aí serão 14 minutos... Aí o primeiro eliminado sai após 5 minutos e aí eles vão na pista até sobrar o pole. Então, quer dizer, os carros vão ficar na pista o tempo todo. Você tá me entendendo? Eles não vão poder recolher pro box. Pode ir pro box? Não pode ir pro box? Eles podem até entrar fazer alguma coisa. Mas se eles perderem o tempo, meu, perdeu. Você vai largar lá atrás. Você tem que ficar na pista. Ajuste ali no carro, nada. É. Você tem que ficar na pista pra você tá sendo classificado, né? Pra você não ser o carro que fica a cada 90 segundos com o pior tempo. Então passou 7 minutos no Q1, meu amigo. Você tá com o último tempo, você tá fora. Aí os demais vão sendo eliminados a cada 90 segundos. Passa 90 segundos, olha a tabela. Ô, esse aqui tá pra trás. Tchau. Você tá fora. Limou, tá fora, é. Acabou. E vai assim até começar o Q2 e depois o Q1 até sobrar o pole position. Tá, eu acho que o treino classificatório vai ficar mais interessante do que a corrida. Lógico. Né? Fica mais interessante do que desse jeito aí. Né? Entre aspas, vai ser uma corrida. Vai estar todo mundo na pista o tempo todo, tendo que correr pra se garantir. Muito bem, Daniel. Agora estão 19h42, rapaziada. Só pra encerrarmos com o Daniel agora, vai falar com a gente do Edgar aí, do Melo Filho, né? Que volta a comentar a corrida da NASCAR. Eu adoro a NASCAR. É sensacional aqui no Val, aquelas coisas todas da NASCAR. É, Nilcinho. Na TV fechada, então, né? Passa a NASCAR. tá? E os amigos aí que gostam do Edgar Melo Filho, inclusive, né? O nosso grande professor Osmar Hilário conheceu ele. Eu acho que o Nilcinho também já deve ter ouvido falar ou conheceu pessoalmente. Sujeito sensacional. Ele prende a pessoa na narração, ele é impressionante. É o mestre Edgar Melo Filho que muito ficou. Bom, né? Não, ficou um tempo afastado das transmissões, sabe? Esse negócio de renovação. Deixar um homem que já foi tricampeão de divisão 3, né? Ou seja, que era a precursora da Stock Car, um cara que entende, que era piloto, campeão, que rodou o mundo com Rádio Bandeirantes, Rádio Globo, narrando Fórmula 1, entendeu? E pela Manchete, por todas as emissoras que a gente conhece, já narrou DTM, já narrou NASCAR, agora ele tá comentando a NASCAR novamente. Então eu vou pedir pros amigos aí, pode dar o nome da emissora, Nilcinho? Claro, manda! Ó, mande uma hashtag pro Fox Sport Brasil, tá? Fox Sport Brasil. É, na realidade é pro canal, aí você escreve assim na hashtag, né? É, NASCAR Fox Sports, escreve lá, quero Edgar na NASCAR. Porque ele tá sendo convidado uma ou outra corrida e a gente tá fazendo aquela corrente pra ele ficar em todas. Ah, então vamos, vale a nossa corrente então. Tá bom? Repete a hashtag pra gente. Aí. Hashtag NASCAR Fox Sports, tá? Sports com S. Muito bem, rapaziada, anote aí, hashtag NASCAR Fox Sports. É isso aí, Nilcinho. Muito bem, rapaziada, tá tudo aí. E quando começa a Fórmula 1, primeira corrida? A primeira corrida eu preciso confirmar a data. É em, né? Melbourne, né? É, em Melbourne, né? No final agora de março, só não me lembro... dia 28, dia 27, preciso ter essa confirmação desse dia aí, tá bom? E é a primeira etapa da temporada, né? E é aquela coisa, aquela curiosidade, tá todo mundo, né, vindo com as calças na mão. A gente não sabe quem vai, né, vencer. A expectativa é que seja a Mercedes, né? Mas a gente quer que realmente a Ferrari demonstre uma força até pra ter competitividade, né, Nilson? É, porque eu tenho umas férias aqui, eu quero passar na Austrália e quero pegar, né, dar uma passadinha em Melbourne pra curtir a Fórmula 1 primeiro. Não, Daniel, manda um abraço pro Edgar de Melo Filho, sempre fui fã dele, conheço pessoalmente, o cara sabe muito, vamos fazer uma corrente pra só ficar em definitivo, porque ele sabe muito. Agora, por outro lado, você falou e você não falou da Williams, será que a Williams não tem nada? Olha, a Williams, o nosso querido Felipe Massa, né, a Williams ela deve fazer um papel de coadjuvante novamente, ela tá esperando um novo bico pro carro, né? Mas deve ser uma temporada despedida pro Felipe Massa da Fórmula 1, né? Eu não tô vendo o Felipe Massa em 2017, até porque o Valtteri Bottas é o futuro da Williams. O Massa já tem uma idade muito mais avançada, né? Já tá chegando aos 35, 36 anos, enquanto o Bottas é um jovem piloto, né? E sobre o Nars também, Felipe? Então, o Nars tá na Sauber, tem que ver até onde vai esse carro da Sauber, né? A Sauber normalmente é de mediana para baixo e esse ano já começa com os funcionários, né? Sem receberem salários. Ah, assim. Começou aquela velha história. Começou, né? Aquela velha história. Meu Deus do céu. Edgar Melo Filho só mandou uma lembrança para você, que ele lembra você da sua pessoa, da época da Fórmula CG 125. Da CG? É. Pois é. Ele lembra que você foi rebaixado pra Honda Biz, inclusive, né? Depois de uns anos. Foi muito bom ter você no programa. Foi muito bom ter você no programa, sempre acrescenta, agrega muito aqui, tá? Essa Fórmula CG, depois a gente conversa ali, tá? Em particular, tá? Vai naquela salinha pra gente bater um papo ali, tá bom? Beleza. Valeu, grande Daniel Gimenez, sabe tudo mais em pouco, rapaziada. Entende, não entende, hein? Você viu aí, Braga, como é que é? Com entendi certeza. Da Fórmula 1, né? Sabe tudo. Sabe tudo e mais um pouco? Com certeza. Assina embaixo. Totalmente. Também do Baianinho, não? Assina embaixo ali? Show? É? Embaixo, em cima, no meio. O Baianinho falou assim, Nilcinho, correu no estúdio aqui, ele falou assim, Nilcinho, eu quero que você coloque, assim você colocou a trilha do Daniel para lá do Fórmula 1, eu quero colocar uma música aqui também para o Amador. Ai, meu Deus do céu. É sério, é ciúme isso aí, é ciúme aqui, ó. E ó, é que ciúme, colocar. Ciúme de você, ciúme. Valeu, Daniel, vamos falar agora. Tô na Fórmula 1, cara. O Vettel tá dizendo que nenhum piloto gostou desse novo formato de classificação. Você viu alguma coisa, Jarbão, nesse sentido? Bom, o Vettel, ele não costuma falar mal de alguma coisa. Então, acredito que ele realmente não gostou, né? Mas, sei lá, o pessoal ainda não botou em prática, o público ainda não viu. Então, acho que não dá pra sair atirando assim antes de uma primeira tentativa, certo? Então, você, quem sabe, dar esse tempo e aí se pô, realmente constatar que não deu certo, chegar a conversar, ó, gente, não deu certo, ou ele pode vir a se surpreender e, pô, dá certo e é legal, e todo mundo gosta e mantenha, né? Não, certeza, né, cara? Então, realmente, né, tem que esperar para ver a coisa acontecer, tá bom? E agora eu quero que o Wellington Leal comente, né? Não é tão específico assim, né, mas é só relembrando o fato que aconteceu com ele. que o Felipe Massa está concordando totalmente com o halo de proteção, Wellington Leal, alegando inclusive que não tem que se pensar apenas, né, ou apenas na beleza, digamos assim, melhor, tá? Tem que pensar na segurança do piloto. Mas eu indago você, Wellington, será que na mola que o atingiu, o halo, né, faria alguma diferença? Olha, dependendo, eu acho que a mola passaria pelo halo, viu? É, pela altura que tá ali, eu também acho, hein? E ela até recostaria ali e talvez aconteceria coisa pior, entendeu? Ela passaria a bateria, se ela fosse muito alto, e bateria na proteção meio de raspando assim, poderia bater no peito dele, entendeu? Entrar dentro do cockpit, Deus me livre. Eu não acredito que esse halo seja uma proteção 100%, entendeu? É o sistema estilo jato de caça, eu acho que é muito mais canopia, exatamente, muito mais efetivo, entendeu? Porque não vai ter entrada. Isso, eu acredito que esse seria mais elegante, mais condizente e mais seguro. Não, e o pessoal, a Claire Williams também está defendendo essa ideia da Red Bull, né? Ela abraçou essa ideia aí. E o pessoal fica dizendo, ah, vai virar um protótipo. Eu gostaria de saber por que que falam assim. Ah, se colocar uma cabine no Fórmula 1, digamos, né, a proteção, vira um protótipo. E por que que não vira um Fórmula 1 com capota? É. Entendeu? Olha, tradicionalistas. O protótipo é uma construção totalmente diferente, sabe? E o Fórmula 1 deixa de ser um carro específico para competição. Tá? E o protótipo é roda fechada, né, cara? Sim, não sabe? É, sei lá se no futuro teremos roda fechada na Fórmula 1 também. Né? Se você for pensar em termos de segurança, rodas abertas é muito mais perigoso. Mas é assim, né, cara? Tem um cara que pilota com rodas fechadas, tem um cara que pilota com rodas abertas, né? Então são níveis e níveis de competição. Então, quanto maior o perigo, maior a sensibilidade que o piloto tem que ter. Por isso que muitas vezes um piloto não vinga na Fórmula 1, vai para outras categorias, vence lá um monte de corrida. O injustiçado também não é assim sempre. Entendeu? Não é assim sempre. Tem que ver que o sujeito pega certo tipo de carro, não vai. Não tem macumba que faz o cara sair na frente. Entendeu? Então, isso que a gente tem que deixar bem claro. Mas que esse Halo, ou Halo, né? Não sei como vai ficar o nome final disso daí, é horrível, pelo amor de Deus. Colocaram uma antena na frente do carro de Fórmula 1, cara. É pra pegar o que? Sky, isso daí? Nossa. Tomara que faça a solução da Red Bull. É minha esperança. E mais, né, Dani? Dando uma complementada aí. No caso do Massa, vamos botar assim. Pra o Halo funcionar, aquilo ali, cara, aquelas hastes teriam que estar exatamente... É, bem na linha da visão do piloto. É, não tem como. Sabe? Não, não é praticável isso. Tá, aí sobe ele um pouquinho, já vai deixar aquela parte frontal do capacete exposta, e ainda assim vai ficar aquele traço preto bem na frente, assim, atrapalhando a visão. É, são só estudos, né? Porque. E uma conspiração, né, que o pessoal já adora levantar. Dizem que aquele halo, quando já apareceu, já tinha o símbolozinho do patrocinador da Ferrari, né? Já estão dizendo que já tem gente apoiando o halo para poder colocar o patrocinador ali e ganhar N milhões de uma área que não tinha antes na Fórmula 1 para vender. Não dá, cara, não dá. Não dá. Difícil. Vamos ver o que vai virar isso daí. E mudando um pouco, né, de foco agora, a Claire Williams andou lamentando, né, a Audi não ter planos de entrar na Fórmula 1, né, através do grupo Volkswagen, né, que na realidade, né, o senhor Wolfgang Dahrmann, né, ó, tô falando alemão, Wolfgang Dahrmann, ele tá quase árabe esse meu alemão, ele classificou a situação esportiva e política da Fórmula 1 como não previsível o suficiente para justificar a entrada de uma das suas marcas, no caso a Audi. E aí a Claire Williams diz que é decepcionante, pois esta é uma categoria onde gostaríamos de ter marcas como a Audi, mas eles têm outros compromissos e a Fórmula 1 não é para eles, paciência. Eu achei que é uma coisa meio... Queria a Audi como fornecedora de motores, hein? O que você acha, Wellington? Olha, com certeza ao Williams e outras equipes independentes teriam muita vantagem, ganhariam muito com mais motores na Fórmula 1. Seria a chance da Williams voltar a ser uma equipe de fábrica, né? Exatamente. Mas, e olha, para você ter uma ideia, só para dar uma perspectiva para vocês, a Volkswagen investe mais em automobilismo que a Mercedes. Eles investem pela Porsche no WEC, investe na Audi no WEC, investe no WRC com a Volkswagen, investe na Fórmula 3. Os desenvolvimentos deles são enormes. Investe também no DTM com a Audi. Então é muita grana. Fora os Porsche Cup ainda. E o Black Pain. Olha só, é uma lista enorme. E eles não estão na Fórmula 1. A Fórmula 1 quer o desenvolvimento e quer o dinheiro da Audi, do grupo Volkswagen. É o que falta a Fórmula 1. Mas a Volkswagen tem os seus termos, entendeu? E a Fórmula 1 não satisfaz. A Fórmula 1 tem que mudar, entendeu? E eu não sei se é só em relação a regras. Eu acho que a concepção da Fórmula 1 já ficou, está retrógrada demais, né? Até patrocinador está faltando. E também, um adendinho aqui, gente. Dadas as experiências de Toyota, BMW, Jaguar, né? Então, já acaba decepcionando um pouco mais, né? Com certeza. Mostra como foi difícil, como é complicado. Bom, e indo para a McLaren agora, eu gostaria que o Wellington comentasse, né? Porque eu sempre deixo os comentários da McLaren para ele. Que é fã inveterado da McLaren, né? O sonho dele é ver um Jorge Lorenzo correndo na McLaren. Não, calma. Não mistura as paixões. Nossa, que pensa, Paixão misturada é muito mais gostoso, meu irmão. Bom, e aí a Honda, né, tá dizendo que tá indo bem nos testes, hein, cara? Foi positivo, né? E deu uma declaração que há duas semanas de testes foram, em geral, boa para nós. Fomos capazes de confirmar as melhorias na confiabilidade, desempenho e implantação do motor, onde focamos durante o período de entre-safra, né? E o que você acha, Wellington? Realmente essas palavras aí do Hasegawa, né, indicam que a McLaren terá tempos melhores em 2016? Eu acho que não é tudo isso que ele está dizendo. Inclusive, o Bollier já deu notícia que, né, para segurar as expectativas, eu acho que ele está querendo levantar a moral da Honda antes de uma decepção, entendeu? Eu tô meio cético. Eu acho que a McLaren vai lutar pra ficar entre os pontos. E falando nisso, o seu principal piloto lá, né, disse que só vai decidir se continuará na Fórmula 1 em 2017 depois de testar, né, o carro do ano, né? Uhum. Então, quer dizer, ele corre 2016, vai testar o carro em 2017. Se o carro pra ele não representar um desafio, não for difícil de domar, como era a Renault, que ele foi campeão, ele cai fora, velho. Olha, eu acho que o carro tem que mostrar potencial durante o ano, né? Porque a McLaren, independente do... Vamos dizer assim, vai ter um carro médio. Se a equipe mostrar que tem capacidade de melhorar o carro, trazer melhora, e o motor também melhorando, convence o Alonso de ficar. Ele vai sentir dentro da equipe, entendeu? Mas é aquelas também, né, cara? Uma equipe não tem que ficar... refém de um piloto. Então, ao senhor Alonso, veja, avalie. Se quiser ir embora, olha, fazer o quê? Desmotivado a gente não quer. E agora pro Jarbão. Jarbão ainda no Alonso, cara, né? Ele não descarta uma ida para a Mercedes, cara. Jarbão, na tua opinião aí, você acha que a Mercedes, que tem Rosberg, tá? Que tem o Alonso, perdão, que tem o Hamilton, né, tricampeão mundial, quer uma sarna dessa para se coçar? Com certeza não, né? E tá assim para trocar de equipe, eu não tô sabendo. Não, ele tá se oferecendo, digamos assim, né? Ele ainda com contrato com a McLaren, mas assim, sabe aquele papo de eu não descarto, tô louco para ir, me chamem, por favor? Ah, sim, né? Então, quem que poderia sair da Mercedes. Só o Hamilton. Se ele for correr contra o Hamilton na mesma equipe, vai ser outra guerra mundial. Ah, não. Aí meu Deus, é muita sarna pra se coçar. Sabe, não tem um Ron Dennis lá dentro, né? Então, por que eles tirariam o Rosberg? Rosberg tá na equipe desde que ela começou, né, com o Mercedes. Sim. Vai se aposentar lá. Bom, Hamilton, tricampeão mundial, estrela, pilota pra caramba, leva o carro pra frente, então... Vai querer o que com o Alonso? Não, para. Não, deixa do jeito que tá. O Alonso dali... Olha, se a McLaren não andar, pegar o boné. Não, o cara seca a pimenta. Pelo amor de Deus, tá passando a época dele. Tá passando a época, marcou toco, fez escolhas erradas. Vai fazer o quê? É um piloto de muito talento. Questiono se é o que tem mais. Entendeu? Pra mim, o Vettel, nessa turma, e o Hamilton são os que tem mais talento. Mas opinião, cada um tem a sua, né? Então, mas vamos ver. Mas assim, a diferença é mínima, viu? Quando a gente fala tem mais, não é que um é puta piloto, o outro é um Zé Mané. É mínima. O duro é o cara fora, né? Como diz o velho mestre Edgar, né? O detraque, né? Então é complicado quando o cara é detraque. E esse espanhol é, como diz também o mestre, mais uma vez, né? É ele vezeira em aprontar ali na equipe. Bom, e agora, né? A Renault tem uma notícia aí, eu só vou citar, né? Ela está surpresa com o RS16 nos testes, né? Que siga assim, né? Que a equipe volte a competir. Eu estou torcendo para ela dar um pau na Red Bull, para a Red Bull aprender um pouco a ser mais humilde, né? E o Wellington, me explica essa história que a Mercedes propôs um ganho de 20 cavalos de força para as demais equipes, Wellington? Eu acho que a Mercedes, o está escutando, está vendo que seu domínio não está fazendo bem nem para a imagem da Fórmula 1, nem para a imagem da Mercedes. E para dar um plus, né, no motor da concorrência, eles admitiram deixar a concorrência aumentar o volume de combustível, a pressão do combustível nos motores, enquanto eles iam manter essa pressão. E ao dar automaticamente um ganho de potência de 20 cavalos nos motores. Bom, eu acho que se eles estão oferecendo, né? Daqui a negar, né? Eu acho que é uma boa ideia. Sim, mas, gente, isso não soa meio presente de grego pra vocês? Por quê? Aumenta o consumo? É, truque mágico. É truque de mágico, ô Jarbão? Mexer a mão esquerda pra... Não, mas eu acho que automaticamente vai aumentar um pouquinho a quantidade mínima de combustível, senão é trocar 6 por meia dúzia, né? Mas a FIA do jeito que é. Ah, se a Mercedes está oferecendo. A tentação é grande, mas eu acho que a queda vai ser maior ainda depois. Bom, se dá uma pane seca por causa disso. Eu acredito que pelo menos na classificação ajuda. Rapaz do céu, vamos esperar para ver o que vai ser. A passagem ajuda, pelo menos isso. 20 cavalos é muita coisa. 20 cavalos chega a ser o quê? É quase 2/10, né? É uma potência boa. Vamos ver. O consumo aumentando. Eu acho que esses caras não são tontos. Entendeu? Eles devem conhecer algumas cartas que nós não conhecemos, certamente. Ah, se botar aqui, você vai ver o que vai acontecer ali. Deixa o tonto sair correndo com aquela cara de alegre. Eu só penso na Ferrari, né? Aí a coisa pode complicar pro lado da Mercedes. Mas uma situação que estão dizendo inédita, e eu questiono se é inédita, é que Alexander Rossi, né? Ele assinou um contrato de piloto de testes com a Manor e vai correr na Fórmula Indy. Estão dizendo que é uma situação inédita do piloto participar das duas categorias simultaneamente. Mas assim, piloto de teste na Fórmula 1 é uma posição decorativa, né? E eu acho que o Mario Andretti já fez corridas no mesmo ano na Fórmula 1 Indy, se bobear alemãs também, hein? O Wellington, você tem alguma informação? Olha, o Mario Andretti, eu acho que ele foi, mas não chegou a ser piloto de teste, né? Não, ele chegou a fazer corridas eventuais, acho que nos anos 80. Ele chegou a correr na Ferrari, acho que até em 85, em Monza. Sim, mas a situação está dizendo que, né, ele vai atuar simultaneamente nas duas categorias, entendeu? E não, isso eu não considero verdade, não, cara. O Andretti atuou simultaneamente nas duas também, né, nesse sentido literal da palavra. E sem dizer que testando na Fórmula 1 é a mesma coisa que só ir no GP assistir dentro dos boxes. É verdade. Né? Entendeu? Então, acho que o pessoal tá dando muito oba-oba aí pro Rossi, mas para, isso aí não é novidade pra ninguém, não. Agora, tá? Agora eventualmente... Interessante. Deixa eu só anunciar uma coisa. Com dois jogadores expulsos, o Nacional venceu o Palmeiras agora na Allianz Arena por 2-1. Alegria, meu povo! Palmeiras é motivo de riso pra todo mundo. Então... Cara, na Allianz Arena, cara, 2-1, com dois jogadores expulsos, meu amigo, o que vai falar lá em casa? Bom, voltando ao automobilismo. Então, plantão da Globo? Então, cara, quem está falando mesmo? É do Rossi, então. O Alexandre Rossi, eu acho que eu tenho uma dúvida, se aparecer um lugarzinho na Menor, ele larga a Indy para correr na Fórmula 1? Não, certeza, né? Ah, bom. Certeza, os caras são loucos pela Fórmula 1. Agora imagine se ele ganha uma corrida na Índia e aparece uma oportunidade na Fórmula 1. Aí complica, hein? Ah, mas deixa, estamos falando muito dele, já deu muita audiência pra esse cara aí. Vamos esperar um pouco. Bom, e salários? Agora vamos falar de alguns problemas, né? Problemas jurídicos, salários, essa coisa toda. Salários estão atrasados na Sauber, parece que ela quitou hoje. Ô, meu... Felipe Nasser vai ficar a pé? Eu acho que a Dilma não mandou o dinheiro do Banco do Brasil, hein? Segundo? Jarbão? algum problema houve. Aí você já fica, né, juntando as peças. Como assim? Né? Não caiu o cheque. Aham. Eu acho que esses problemas políticos brasileiros estão sim afetando diretamente isso. Claro. Mas só faltava a equipe sair da Fórmula 1 e a causa é a crise no Brasil. É bom essas coisas. Ou seja, olha a que ponto chegou, né? Bom, se o carro tiver em Melbourne só amarelo, sem nada escrito, na lateral. Com o Guido Van der Garde no lugar dele. Essa daí me pegou de surpresa agora. E o senhor Bernie Eccleston não vai ter que acionar o jumbo de advogados de novo, hein? É uma notícia aqui que ele está sendo novamente investigado por uma comissão, né, da Fórmula 1 que está elaborando um dossiê, cara. Ou seja, o conselho da Fórmula 1 que emprega ele está investigando ele. Vai entender. Não, o relator, né, foi o senhor Jean-Marc Rouet, né, o H-U-E-T mudo, Rouet, né, se eu não me engano a pronúncia é assim, ex-chefe financeiro da Unilever, né, e tá fazendo aí sobre controvérsias, né, e no meio dessas mudanças aí e tudo mais, o Bernie está envolvido, protestando contra essa coisa toda, e o Eccleston declarou, né, que na reunião ao jornal Telegraph, que na última reunião do conselho decidimos que haveria de analisar as coisas, né, e certamente queríamos algumas mudanças, e esse conselho aí vai estar investigando, né, formando um relatório, para saber, né, na realidade, se tá entrando grana nisso, se não tá, se tá sendo certo fazer isso, se não é. Eu tô achando meio confusa a notícia. Eu acho assim, Dani, o Bernie, ele vendeu a Fórmula 1 para o fundo de investimento CVC, certo? Certo. E ele vendeu o tipo daquela, né, Dani? Imagina, pensa comigo. Você me vende o seu comércio, certo? Ele dá um lucro desgranhento. Só que você não entende nada do comércio. O que você faz? O cara que era dono que te vendeu, você dá um salário bom pra ele e fala, olha, você toca e mantém esse lucro. Certo? Eu acho que aconteceu exatamente isso com a Fórmula 1. O Bernie vendeu, prometeu o lucro, recebeu um salário e tá mantendo esse lucro. O que deve ter acontecido? Os donos da CVC não estão mais satisfeitos com o desempenho do Bernie como administrador da Fórmula 1. E esse conselho que dá a voz da insatisfação, entendeu? Então, alguns conselheiros devem ter votado. Olha, Ele chegava aqui, fomos assim, ele, esse senhor Bernie Eccleston, ele chegava aqui e ele só como falava o que ele fez, aí não dava voz pra gente, pra novas ações, e falou que ele ia continuar fazendo o que ele quisesse. Não concordamos mais com esse tipo de atitude, queremos avaliações dessas atitudes dele para ver se tem o desempenho que ele falou que ia ter, entendeu? Quer dizer, eles estão dando um recado que eles não confiam mais no trabalho do Bernie. É exatamente isso. E é bom olhar esse trabalho aí, que tem agora outra notícia aí, né? Que a Força Índia também, né, está numa situação complicada, apesar do carro parecer ser bem nascido. Já foi um carrinho esperto em 2015, 2014, sempre foi, né? E o Vijay Malaya, cara, pode ser impedido de deixar a Índia nesse ano, né? Porque a companhia aérea dele, a Kingfisher, colapsou, né? Quebrou totalmente, né? E ele deve dinheiro a 17 bancos, tá? E tem audiência, tem um monte de coisa, né? E apesar deles estarem se mostrando otimistas, não tem nada acontecendo, essa coisa toda, né? Os juízes podem decretar, né, de acordo com a agência de notícias PTI indiana, que ele não vai poder nem sair do país, hein, cara? Será que nós teremos a Força Índia em dificuldades sérias e até quebrando esse ano? Rapaz, olha, eu digo que tem três equipes perigosas a fechar as portas na Fórmula 1, hein? Ei, Dani, Força Índia, a Sauber, a Manor. E você imagina se essa Red Bull anda mais pra lá do fim do mundo, tira a Toro Rosso e a Red Bull do final do ano. Já pensou sobrar seis equipes, cara? Calma, Dani, calma. Primeiro... Tô vendo o apocalipse. Então é o que eu tô dizendo. Não é tão ruim assim, não. Mas é possível. Não, é possível. A situação do Vijay é complicadíssima. Ele deve muito dinheiro lá pra um monte de banco na Índia. Porém, ele tem muito ativo na Índia. Segundo, ele é político. Ele faz parte do Congresso da Índia lá, entendeu? E a situação dele não tá tão preta assim. Parece que ele... É que nem o BNDES brasileiro, entendeu? Dá pra parcelar. Um joguinho político dá até pra dar uma jogada debaixo do tapete. Ai, meu Deus, como esses caras conseguem? Eu fico impressionado. Vamos dizer assim. O pessoal de fora, assim, da Europa, o pessoal de economia, assim, que tá de economia, diz, bom, o dinheiro é dos indianos, os indianos pensaram pro indiano, eles se resolvam lá, a gente não tem nada a ver com isso, entendeu? A grana realmente que pega, que estão dizendo que pega mesmo, foi o que a DGO, que é a dona da Johnny Walker e a dona da Smirnoff, emprestou para ele manter a equipe, que é de, se eu não me engano, $300 milhões, que a DGO comprou a empresa dele de bebida e vai dar só $70 milhões para ele, entendeu? Quer dizer, você pegou um empréstimo, o que você está recebendo é menor do que você deve. E nisso, nessa dinâmica com a DGO, que parece que ele possa perder a Força Índia. Que aí a DGO vai procurar a Aston Martin e os dois vão tomar a equipe dele. Agora, quanto ser preso na Índia, perder os bens, isso aí parece que para ele tá. Ele consegue solucionar, entendeu? É mais fácil ser preso no Brasil. Nossa. Com a Índia. Dani, só pra gente pegar um contexto aqui do Brasil, você lembra de um cara chamado Eike Batista? Não lembro. Continua milionário. Não, mas então, mas ele chegou a pegar do BNDES 10 bilhões de reais, certo? Uhum. Pra achar petróleo, que não achou nada. Diziam que a empresa dele valia 23 bilhões de reais. Hoje ela não vale nada, entendeu? Agora calculam que hoje em dia a fortuna dele está em 70 milhões de reais. Agora eu te pergunto, cadê os 10 bilhões que a gente prestou para ele? O Jarbão, onde está? Opa, tô aqui. Não, a grana. Opa, bom, eu tô aqui, né? E eu não vi nada. Dani, dizem. Um pessoal que escreveu um livro sobre ele, que ele negociou com a Mercedes pra ele comprar a Mercedes da Alemanha, velho. Já pensou? Ele é tão louco que esse cara era. Tá falando do Eike, né? Ele queria comprar a Mercedes. Você já pensou? Olha como o cara é maluco, com o dinheiro do BNDES, cara. Brasil, Zil, Zil. Aí alguém chegou e falou assim, meu, Rick, menos. Você ficou sabendo do barquinho que ele fez pra Iemanjá? Sei. Nossa. 70 milhões? 70 mil reais. Mil? 700 moedas de ouro. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, por que que não me falou antes? Eu ia lá ficar com... mergulhar e pegar essa grana. Ah, você não acha que os pais de santo que falou pra ele fazer isso não estão lá? Tá tudo andando de carro novo, pai de santo. É, exatamente. Tudo no ouro. Opa. Esse pai de santo aí já é da elite. É, com certeza. Ô, Wellington, agora uma nossa última consideração de hoje. Já tá escolhido os pneus pra Austrália, hein, cara? Os pneus, né? É, você vê que tá predominando a escolha, né, do pneu macio e super macio por parte dos pilotos, viu, cara? E o médio, né, tá sendo mais assim, usar porque tem que usar. Né? A exceção é a Manor, que pediu 4 pneus médios, e o pessoal tá achando que eles vão andar muito nos treinos livres, que eles estão precisando de mais treino. O Hamilton só pegou um médio obrigatório da FIA. Ele acho que ele nem vai usar esse médio. É, certeza, né, cara? São os jogos que eles vão usar aí no final de semana, né? É, obrigatoriamente, o Hélio, só me conserte aí essa minha ignorância, eles precisam usar os 3 tipos no final de semana todo? Então, eles usam os 3... Vamos dizer assim, não necessariamente tem que usar os 3 tipos no final de semana todo. Mas é os que tem disponível. Então, se alguém quisesse não levar nenhum médio, podia. Porque a FIA obriga a levar ou o médio ou o macio, entendeu? Se quisesse levar só o macio, podia levar. Mas eles têm que dar na corrida pelo menos um set de médio ou pelo menos um set de macio. No mínimo. Tá certo, então. Mas é isso aí. Então a gente vai fechando aqui a edição 78 do nosso programa, né? E mais uma vez, vamos divulgar o Instituto Ingo Hoffmann, né? Acesse lá ingohoffmann.org.br e ajude uma criança a ter esperança, tá bom? Nossos contatos, o site é formulafu.wordpress.com. Né, nosso e-mail, né, para você mandar aí uma questão mais privativa, para conversar um pouco mais com a gente, tá, para ser lido aqui também, é formulafu1@gmail.com. Tá, no Facebook nós temos o grupo e a página, basta você ir lá e digitar Fórmula Fu, você encontra, vamos participar, vamos entrar aí com a gente. Tá, temos também o Twitter, né, o @DanielGimenez79, o Instagram @FórmulaFu, e temos 2 grupos no WhatsApp. Tá? O grupo Fórmula Full para falar de automobilismo e o Off Topic. Então, com oferecimento do Septat de... Perdão, oferecimento do Septat Coque de Araçatuba, vamos encerrando por aqui então o nosso programa. Eu gostaria de me despedir de você, Wellington Leal. Ô, pessoal, obrigado pela paciência aí, pela audiência. Obrigado por aguentar a gente tenta fazer o programa melhor para vocês. Vamos aí ajudar o Instituto Hoffmann, vamos respeitar as mulheres, igualdade. É isso aí, gasolina na veia. Carro na pista. Jarbão? Então, né, eu quero agradecer aqui mais uma vez ao Daniel, agradecer também ao Wellington. Né, final de semana está chegando, mais corrida para a gente assistir e, consequentemente, mais papo para bastante gravações e bastante podcast. E é isso aí, gente. Desejar aqui uma ótima semana para todo mundo e até mais. É isso aí, então, galera. Muito obrigado. Só lembrando uma coisa: tio V, a conta já começa, hein? Um pacote, tá? E vai somando. Vocês querem saber o que é? Aguardem os próximos programas. Tio V, um pacote já está registrado na tua conta. É isso aí. Então, um abraço, né? Nosso amigo Kleber Bachega, que Deus o tenha. Cuide-se bem. E tchau! Face and dance. sleigh and say that you don't love. If she's real, we say she's trying to be a man. While putting her down, we pretend that she's above us. Telling her not to be so smart, we put her down for being so dumb.